Que legal, tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97 em nome de Extra. Futebol pede cerveja Amstel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. E também em nome de McDonald's, chegou o duplo quarteirão McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Boa tarde. Boa. Quer dizer, boa. Olha só, boa. Vieram buscar o Marcão aí. Boa, ó. Tava ontem, né, Domingo? Trocaram aqui o teclado, né? É, novo teclado. Agora que eu vi aqui, trocaram o teclado. Esse tá limpo, né? Esse tá limpo, né, velho? E o outro parecia que tinha um... Você viu que tecladão? Você viu só, RG? Ó, vocês estão falando aí, mas eu tô preocupado agora, velho. Por quê? Qual que é a preocupação? Tem um pessoal aí do lado de fora aqui do estúdio que veio buscar o Marcão aí, velho. Eu não, é o Mano. É o Mano, cara. O Mano. Cadê o Mano? Tá no Rio, bacana. Mano, tudo bem? No Rio, Paquito. Não, tudo bem, Dodô? Boa tarde. Tudo bem, Manu? Tudo beleza? Tranquilo? Tem pessoal beleza. De uniforme aqui que você conhece, Marcos. Aqui, mano. Vieram chegar aí buscar alguém aí. Irmão, sabe viu? Aqueles seus amigos, mano, que encanavam você no Pacaembu? É nóis, RG. Pode prender, pode levar. Pode levar esse aqui, ó. Essa figura aí. Ó, esse é muito parecido tudo com o outro, com o gêmeo. Pode levar. Você veio buscar alguém, não? Ah, vem tirar foto comigo? Ah, é Palmeiras aqui, fio. E não tira pra ver o que vai acontecer. Não tira pra ver o que vai acontecer. Mas por aí, Domênico Gato, pois não. Achar o Mundial do Palmeiras. Ah, olha que ela te leva, hein? Ela te leva, hein? Não acharam, velho. Não acharam. Um abraço pra eles. Ih, agora vai. A última vez que eu tirei foto pra polícia foi aquela de lado, Domênico. Ah, é? Pra ficar lá? É, entendi. Tá certo. Ô, seu Bento! Mas cadê o seu Bento que não tá aqui, gente? Olha, meia hora aqui, ninguém olha. Ô, seu Bento, agora sim. Ficou nervoso, seu Bento ficou nervoso. Ora, os caras cortam seu microfone, seu Bento. Só tem que pôr ordem no negócio, seu Bento. Seu Bento, quanto tempo você tá falando? Pô, falando? Meia hora, velho. Falei hora, tudo aqui. Falei que vieram fazer aqui e ninguém ouve, porra. Calma, seu Bento, é que o Dodô tava emocionado. Ele tava... Não, pera só um minuto, não sou eu. Cortaram a chave do microfone. Olha lá, não deu pra culpa. Quem tá vendo no Facebook. Porque assim, muita gente não sabe. Se o Sérgio colocar, eu não sei se ele vai conseguir visualizar a mesa com o ouvinte, focar na mesa. Mas a mesa aqui tem botões aqui. Onde o canal do seu Bento, canal do seu Bento eu já vi, velho. Canal do volume do seu Bento é o mesmo canal que nós usamos pra ouvir a internet. Então, tem o A e o B. O B é o microfone do seu Bento, o A internet. É a internet. É e aí a pessoa deixa no A. E quando você abre o microfone aqui, aqui ó, o cara tá visualizando quem aqui, ó. Quem será que fez tá isso? Tá no A, aí o A não é, tá é o B. Será que é o Gibi? Você entendeu ou não? Não, é os caras do Morde a Sopra. Eu também, eu fico mano, lá no, na internet. O Mano é tão esperto. Todo mundo fica na internet, né? Viu, é Mota? É. O Mano é tão esperto que ele viu que tinha polícia PM, militar aí atrás, aí fora. Ele não botou a câmera dele pros caras procurar. Tá vendo? Mas o Corinthians é um vagabundo. Vou começar esse troço, vai. O Marcão na fogueira. Vamos lá, mano. Beleza, Bento. É nóis. Tudo bem? Beleza. Vamos lá, então. Ótimo. Beleza, é o seguinte, hein? Primeiro é o... Gostei aqui, achei bonito, hein? Terceiro uniforme do contra o Corinthians vai estrear contra o Santos na Vila Belmiro. Esse ficou bonito, hein, velho? Esse aqui tá bacana, esse aqui tá bonito. E, ó, ainda, né, não chegou no acerto final aí com o Pablo. Né? Pablo falou que tudo para dar certo, né? Tudo se encaminha para dar certo, mas ainda não... Faltam pequenos detalhes. É, o que que falta? Pagar, mano? O que você quer o cara aí que... A janela não acabou Sim. Não, mas ele já tá lá no time. Não, o Pablo, ele tem contrato com o Corinthians até o término do ano, em dezembro, e eles estavam estudando a possibilidade de renovação desse prazo, Bento, até metade do ano que vem. É o pacto que o Corinthians tinha com o Bordeaux, aí o time francês aí que detém os direitos do Pablo. É, já existe aí uma conversa avançada, Bento, com relação aí ao Pablo. Ainda não bateram o martelo porque o Corinthians ele tá com uma dificuldade financeira e ele não pode fazer uso hoje de grana para antecipar contrato de jogadores. Por mais que o Pablo ele seja um jogador extremamente importante, a diretoria do Corinthians já deixou alinhado um pré-acordo com o Pablo e assim que possível, principalmente quando terminar o ano, terminar o Campeonato Brasileiro, haverá sim... esse acordo aí vigente, aqui já tem o contrato aí do Pablo com o Corinthians, e esse contrato será definitivo e o Corinthians comprará o jogador por mais algum período. O Corinthians ele tem o contrato com o Pablo aí de empréstimo, repito, até o final do ano, mas ele tende aí a comprar o jogador e tem um contrato de 4 ou 5. Essa é a expectativa que o Corinthians tem. O Pablo Bento, em determinado momento, aí o empresário dele começou a pressionar, o empresário dele começou a criar algumas situações aí falando que o Corinthians não estava colaborando, começou a querer pressionar, o Corinthians meio que deu um cala-boca também no empresário, o empresário agora colocou o rabinho no meio das pernas e entendeu a situação. Não é que o Corinthians está agindo na sacanagem, mas o Corinthians hoje, ele tem uma certa dificuldade, ele não vendeu jogadores, nessa janela aí o Guilherme Arana permaneceu, o Rodriguinho permaneceu, o Balbuena permaneceu, porque o Corinthians está focado na conquista do título brasileiro. E tá certo a diretoria do Corinthians, cara, tá certo. Infelizmente, nenhum time hoje, a não ser o Palmeiras aí que tá com um patrocinador aí que realmente tá cacifando, ou São Paulo que também conseguiu encher o cofre lá com a venda de jogadores no meio da temporada, mas olha a campanha que o São Paulo tá fazendo no Campeonato Brasileiro. Valeu a pena encher o cofre e deixar o time largado na competição? Não, talvez não tenha valido. Não valeu, mano. Talvez não tenha valido. Aí que tá. O Corinthians, ao invés de tentar... fazer dinheiro agora, ele vai fazer. No final do ano não tem como segurar Guilherme Arana, o Corinthians não tem como talvez segurar o Balbuena, que é um jogador aí que foi assediado pelo mercado europeu também. Então no final do ano o Corinthians ele vai ter um desfalque de 2, 3 ou até mais jogadores. Tá na cara que terá. Mas agora, pelo menos agora, no meio da competição, a diretoria do Corinthians, sabendo que tem uma chance muito boa de título, preservou o elenco. Então não tem como você fazer contratações mirabolantes agora, ou então ampliar o contrato de algum jogador e já pagar luvas antecipadas. Não tem como, gente. Não tem como, tá faltando dinheiro. É isso aí. Uma hora vai ter que vender, né, mano? Mas cedo ou mais tarde, Motinha, sem contar também os problemas que o Corinthians ele vem enfrentando com o negócio do pagamento do estádio. É um papo que tá rolando aí com a Caixa, o Corinthians tá tentando ampliação da dívida, parece que agora não vai ampliar mais, o Corinthians vai tentar uma outra maneira de pagar esse estádio. Mas vamos ver, cara, vamos ver. Boa. Eu não tô me atentando muito ao lado financeiro porque eu não quero ficar preocupado. Meu foco é dentro de campo. Dentro de campo o Corinthians tá deitando e rolando, é líder, chupa. É isso aí, chupa antes. Certo. Vamos lá. Diga aí, Bento. O que mais? Tá bom, né? Tá treinando. O Corinthians. O treinamento faz gol. Tá difícil pro Casinho. Porra, empatou 0x0 com a Atibaia hoje. Ô, mano, é verdade que o Danilo machucou de novo? Machucou. O Danilo, ele. Não é que ele machucou, Motinha. É que depois que o jogador volta de lesão. O músculo do jogador, pra falar a verdade, depois dos 30. É um elástico. É como se fosse um elástico velho de cueca, sabe? Sei esse tipo de história. Então, é verdade. Ainda mais o Danilo, que ficou mais de um ano parado. O Danilo ficou mais de um ano parado. Aí ele acabou, durante os treinamentos aí, sofrendo aí uma pequena contratura aí, enfim. É algo até que era previsto pelos médicos do Corinthians, Motinha. Porque um cara que ficou tanto tempo parado, quando volta, é natural que ele tenha talvez aí uma lesão. Mas a lesão dele não preocupa não, é uma lesão que ele vai ficar talvez um mês fora, daqui a pouco ele tá voltando aí. Quanto tempo de vida útil tem no Corinthians ainda, mano? É difícil falar, né, Motinha? É difícil, porque o Danilo é um cara que ele nunca teve aí um período de lesão tão grande. Mas todo mundo sabe que o jogador aí quando já tem uma certa idade, quando ele não volta 100%. E o Danilo ele já tá praticamente aí meio que encerrando a carreira. Então não dá pra queimar etapas aí de falar, pô, coloca o Danilo volta, agora, né? Porque, sabe, tipo, se você queimar uma etapa agora, já era, que seja, né? De uma semana ou duas semanas, isso pode fazer a diferença tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. Então eu acho que a diretoria do Corinthians, aí junto com o departamento médico, o Carilli, eles têm que colocar o Danilo quando ele estiver apto de verdade, cara. Não pode queimar etapas, porque se o cara se machucar de maneira mais séria agora, aí possivelmente ele vai encurtar ainda mais a carreira dele. Então, todo mundo rezando pelo Danilo. Não. O pessoal tá fazendo as campanhas aí. Pray for Africa. Ninguém vai pray for Danilo. Hashtag. A gente quer o bem do cara, mas tá bem menos, né, mano? Pray for Danilo. Põe a hashtag aí no site aí, Vilela. Santos. Põe encabeçada pela energia. O RG, você não gosta de rezar por ninguém, né, RG? Santos. Conseguiram algemar o cara? Levaram quem? 45 do segundo tempo, o Caju foi. Algemaram o Caju, velho. O Caju tava caindo do pé já. Não teve como abrir mais. Tava maduro, né? Não teve como abrir mais os braços. Mas ficou pronto o calço que ele mandou fazer pra ter o seu bem. Palmilha, né? Aquela palmilha maior. Calço, não. Ele vai se dar bem, né? É uma temporada. É, uma temporada. Uma compra. É aquele famoso sapato carrapeta, entendeu, mano? Aquele Dipolini, vários tamanhos. 35,5. Né? Ô, RG, mas aqui, ó. É o seguinte: o lateral esquerdo foi emprestado por uma temporada. Sim. Com uma compra obrigatória no valor de 4 milhões de euros. Sim. Se ele atuar em 15 partidas. Com no mínimo 45 minutos cada. Essas são as condições aí. Você viu que tem de vela acesa lá, né? Vi. Vai que ele estoura, né? Pode dar mais, mas, né? Como é que faz assim se o... Aí é uma coisa que... É uma opção do treinador, por exemplo. O cara tá bem, mas é a opção do treinador, o cara não jogar. Como é que faz numa situação dessa? Ah, fica meio esquisito, né? É, o cara chega, ou o treinador fala assim, ó, pô, cara... os caras lá avisam pra ele, ó, não coloca ele não, senão a gente vai ter que comprar. Ah, não, mas existe, mas é o contrário. Existe o interesse, claro, do clube, senão o clube não se sujeitaria a fazer. Né? Ninguém é, você não coloca uma arma na cabeça da pessoa pra pessoa assinar um contrato, assinar qualquer coisa desse tipo. Então existe o interesse. A partir do momento que existe o interesse, isso é passado, claro, para a comissão técnica. O que não é obrigatório é o técnico colocar o cara. Mas também não vai fazer a sacanagem de tirar o cara propositalmente. Ô, RG, quando o cara chega, o cara tá jogando, mas tá chegando perto dessa história de ter que pagar os 4 milhões, o cara falou, ó, segura aí que a gente vai... Mas se existe o interesse, Mota, se já está acordado antecipadamente... Uma pena, né? Uma amiga nossa vai perder a... Vai perder a transa. É verdade. É. Não tá nessa. Ou faz não, tempo, né, seu Bento? Não tá mais? Faz tempo. É, já tá em qual? Faz agora? Tempo. Hein, seu Bento? Tá em qual? Não posso falar assim porque tem câmera. Fala aqui, Bento. Depois, depois eu falo. Ou não, né? É. De repente vai se dar bem. E enquanto isso, enquanto o Caju vai, o que o Santos tenta resolver aí é o chiliquinho do Lucas Lima, né? É, então, o Santos estuda até contratar uma psicóloga. É pra ver o curso, fechou a janela de novo, né, doutor? De novo não foi. Tá chiliquento? Mais uma vez, né? Tá deprimido. Mas olha, tá deprimido. Há quanto tempo eu tô falando aqui? Quem vai sair primeiro, Marcão? O Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio ou o Lucas Lima, velho? É capaz do Rodrigo Caio, porque pelo menos o Tite tá quebrando o galho e tá convocando ele pra seleção. Cara, tá na vitrine. Tá com visibilidade, tá difícil. E em contrapartida, o Lucas Lima tá com esse problema, porque nem seleção, né? Mas você não acha o Lucas Lima um moleque muito mimado, RG? Ele se tornou, né? Ele não era assim. É do nada, se né? Se vocês se lembrarem, se vocês recordarem, Gaúcho, o Lucas Lima, quando apareceu, ele não tinha nada disso. Agora, aí de repente ele virou uma estrela, de repente o cara virou... O cara da seleção, convocado, cacete a quatro, o cara do time. E de repente começou da xilique. Né? Da xilique. Então reclama com o companheiro, quando o companheiro não passa a bola pra ele, aquelas coisas. Sim. Mas tudo isso. É aquela história que a gente fala, né, Gê? Quando vem proposta, vira a cabeça do cara de uma forma, mas tudo, né? Tudo isso também. Os caras ficam doidinhos, velho. Tudo isso administrável, né? Dependendo do técnico que você tem. O cara dá uma enquadrada lá, dá uma sabonetada no bicho lá e o cara fica esperto. O bom do fim da janela é isso, né, velho? Porque o cara agora vai ter que se conformar. Acabou a janela, velho. Não tem pra onde você ir agora. Você vai ter que jogar, continuar jogando bem, pra você aparecer de novo pro final do ano, quem sabe. Aparece uma proposta. Se o cara se encostar de vez, ele se ferra, porque não tem. Não fica com visibilidade e se ferra, né, velho? É isso aí. Então o cara tem que voltar a jogar. Mas acontece o que aconteceu com o Cueva no São Paulo, né, ele se jogou, se solta, né? O cara mete o corpo mole lá e que se dá. Mas Marcão, agora ele tem 6 meses pra voltar a jogar bem e aparecer pros outros clubes. O único cuidado que você tem que ter, Motinha, nessa situação, é com os seus companheiros, é com o grupo. Entendeu? Você fica metendo muita mala, você fica reclamando muito, de repente você começa a ficar manjado, né? Começa a ficar avisado no grupo, né, cara? Você tem que tomar cuidado com isso. Espero que caia a fichinha do Lucas Lima, que ele não precise de psicólogo, essas coisas, e entenda que, pô, ele é um bom jogador e que ele faz parte de um time grande, pô. Né? E o que ele tem que fazer é jogar, só isso. É isso aí, esse é o Estádio 97, senhores. Em nome de HDI Seguros e Debate Pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Em nome de Buscapé, aproveite, compare e compre direto, economize direto no novo Buscapé. Também aqui em nome de Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você. Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia, com a Stella Barros Turismo. E agora eu vou falar aqui de Extra, meus amigos. Vamos falar de Extra, senhores. Olha só, está acontecendo uma revolução lá no seu jeito de comprar, viu? O Extra, que é a maior rede de economia no Brasil, reinventou a forma de economizar. É verdade, é o meu desconto. Agora você vai ter descontos exclusivos só nos produtos que mais compra. Funciona assim. Você vai entrar na loja de aplicativos agora do seu celular, vai buscar por Clube Extra e vai baixar. Baixa aí que é grátis, viu? Pode baixar, viu? E depois você vai se cadastrar e ativar as ofertas que mais compra e aí vai encher o carrinho no Extra e no Mini Mercado Extra. Confira agora algumas ofertas exclusivas só para quem tem aí, para quem já baixou o aplicativo Clube Extra, hein? Ó, atenção. Vinho chileno Kipu 750ml com 30% de desconto, hein? Suco Del Valle 100% suco 300ml com 50% de desconto. Água de coco do coco, 1 litro com 50% de desconto. E mais, garrafa térmica Futura 750ml com 25% de desconto, né? Com o Clube Extra é assim, baixou o app... Baixou o preço, baixou o app, baixou o preço, é isso aí. Boa, só boa. Pra você, só no app, mas beba com moderação. Estádio 97 também vem em nome, né, ô Benjinha? Fala de fricô aí, vai. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Estádio 97. Estádio 97, seu Bento, e agora? Ah, o porco! A nós! Você, Meira! Você, Meira! Fala de nós aí, seu Bento. Parmeira aqui, ó. Nós? É, isso aí. Nós, vocês. Né? Vocês. Assim, nós. Vocês. Nós aqui, nós. Olha, não, hoje, nós aqui, tudo aqui, não. É. Não. Pra lá, ó. Por que não? E hoje, no último dia da janela. Sim. Da window. Da window. Tá bom de inglês, hein? É, o Palmeiras recebeu... The Last Window. Exatamente, o Palmeiras recebeu propostas oficiais pelo board, hein? Mas recusou todas, ó, Porto... É mesmo, recusou todas. Watford, né? E 2 clubes da Espanha, né? O Levante e o Girona, formalizaram interesse no atacante colombiano, mas ouviram negativas. Ah, bota, é Girona, viu? Não é Giromba. Não fui eu que falei, foi o Pagano. Quem falou Giromba? Não, quem falou foi não, o Mota já deve ter pensado besteira. É. Não, pensei em nada. Domênico, não penso mais nessas coisas. Já pensou grande, mano. Tanto os portugueses quanto os espanhóis queriam um jogador por empréstimo, né? Mas o time inglês queria comprar o Watford, queria comprar ele. Mas o Borja não tem o mínimo de jogos internacionais, né? Pela seleção que tem que ter aquela pra jogar no campeonato inglês. Então, fechou a janela, Miguel Borja continua. Continua no Verdão. É, e hoje, quem treinou hoje, sabe quem? Você viu, rapaz? Caramba. O Melo voltou. Eu pensei que nem tava mais lá, ó, seu Melo. Quem fechou esse tempo aí? Juro por Deus. Quem? Cara. Arouca! Mentira, velho! Tá lá ainda? Tá sério? Arouca! Tenho fotos, hein? Posso mostrar pra vocês depois. Começou a transição física. Ó! Oh? Transição! Que esquerdinha, seu amigo? Ele ficou sem. Ele ficou mal. Ó, o Moisés voltou. O Moisés estava, ele tava machucado. Né? Saiu! Juro, meu! Ô, Vieira, o Moisés. Saiu, operou. Ele se machucou, ele já não tava jogando, tava machucado. Ele tinha, Moisés tem problema sério no joelho. Ficou aí quase 6 meses, voltou antes do Arouca. Ele passou por 2 procedimentos cirúrgicos no tornozelo esquerdo. Porra, velho, foi feia a coisa lá, hein? Depois de uma lesão durante a pré-temporal, o departamento decidiu submetê-lo a uma artroscopia para retirada de um corpo livre, em fragmento da cartilagem. Olha. Nossa senhora. Caraca. Corpo livre. É. Tinha alguma coisa dentro dele. Eu, hein? É. Ficou umas rebarba. É. Pra quem não entende o linguajar aí popular, ficou umas rebarba lá no calço. As rebarba de osso. É isso? As rebarbinhas. O cara deu aquela pinçada Tirou a sequela? Caraca, velho. O que tempo loucura. Que o Arouca ficou fora, Domênico, era mais fácil ele pegar um corpo à base de troca no IML. Ah, não, não. Deixa o dele lá e traz o novo. O RG. Tá de brincadeira, mano. Agora ficou um tempão, hein, mano. Meu caramba. Deus, velho. Desde o ano passado. Sim. Esse ano ele não jogou. É sério, verdade, acho que ele não jogou esse ano. Jogou, seu Bento? Não. Eu não lembro dele jogar. É contra o Tucumã lá. Ô, Domênio. Ele foi relacionado, mas. Mas já machucou. No aquecimento. No aquecimento ele já machucou. Ele sentiu, sentiu uma dor, uma dor mais forte. Que loucura, hein? Ô, mano. Sim. É verdade que o Arouca entrou em campo, jogaram uma bola pra ele e perguntou o que que era isso? É, mas é verdade, até estranhou. Ô, na moral, não sei o que, que o seu Bento, o que, que o Domênico acham do Arouca, mas assim. O Arouca, cara, ele passou pelo São Paulo, mas não jogou absolutamente nada. Jogou muito no Santos, né? Então, mas assim, o Arouca, ele não tem característica de bom volante, cara. Ele não é um cara que ele marca bem, ele não é um cara que tem bom passe, ele não é um cara que finaliza bem de média a longa distância, ele é um cara que ele preenche bem espaço. Ele corre o campo todo, mas assim, eu não acho o Arouca esse grande jogador que fala, é que não. No Santos ele fez um papel excelente, excepcional, ele desarmava segundo volante, e né? entregava direitinho a bola, né? Ah, ele não foi mal no Palmeiras, não. Não posso dizer que ele foi mal, não. Jogou pouco, tudo bem, mas não foi mal. Acho ruim, ele não. Acho que tem muito nego pior, mas... Mas acho que hoje, ô Marcão, no time do Palmeiras, ele não consegue jogar. Perdeu espaço. Não dá. Perdeu espaço. Ele não é melhor que o Bruno Henrique, ele não é melhor que o Tietê, ele não é melhor... Felipe Melo. Não é melhor. O Felipe Melo não é melhor que o Thiago. Ah, ele perdeu espaço. Não é melhor que o Moisés, não é melhor que o... Que o Guerra. A melhor coisa... Não é melhor. Pra ele, a melhor coisa hoje seria... É a última opção. Seria hoje. Voltar, treinar. Volta, treina. É a última opção. E vai buscar novos horizontes, velho. Você acha que o Arouca e o Borja podiam anunciar o currículo nas páginas amarelas lá? Não, também não. É muita maldade, né? A gente podia pegar. A gente podia fazer um rolo. Um rolo. Que rolo? Com quem? Porque, por exemplo, o Luan do Grêmio. O Luan do Grêmio, ele tá pra ir embora e não foi. Presta atenção. Metade do outono eles perdem o Luan. Então, antes de perder, eles precisam fazer dinheiro. Então, o que eu faço? Olha só. Pode chegar lá e mandar o Borja e o Arouca a troco do Luan. Dá uma ideia pro consul. Ó, é nós, irmão. Parceiro, parceria. Vieira vai levar. O Vieira vai levar. Vocês acham, não é legal? Vieira vai levar. Quem proposta. Tá acostumado a mandar as porcaria e pegar jogador bom é o inverso, viu? É o inverso. Pior que Deus. É o Grêmio que manda cinco pra pegar o Barra. É, mas agora quinto, o quinto até hoje ninguém falou quem é. O quinto era o Rondinelli. Era o Rondinelli. O Rondinelli foi, voltou e não jogou nenhum dos dois. Não ficou. Quer dizer, esse quinto não ficou explicado até hoje. Foi pros quintos, né? Foi pros quintos. Esse inferno. Esse foi pros quintos, né, seu Bento? Então, o Grêmio, como deve ainda esse quinto jogador, nós vamos deixar isso pra lá. Passa, ó. Esse quinto a gente põe no rolo, entendeu? Põe no rolo compressor. Vem lá o Luan, a gente manda lá o Borja, manda o Arouca, não é verdade, seu Bento? Quer mandar mais alguém lá? Tá bom, né? Tá bom. O Egídio. Ó, o Egídio aí, ó. O Fabiano, o lateral direito. Pô, vocês montam um time, pô. Egídio. Pega o Fabiano. Escolha, Vieira. Fabiano vai de brinde. Você tá falando que o Grêmio não tem time, é isso? Não, o Grêmio tem um time muito bom, tanto que você vê que é segundo colocado, está na Libertadores e está disputando Copa do Brasil. Pode final. Pode reforçar mais, né, meu? Né? Final não. Caiu, desculpa. Tá disputando Libertadores. Brasil, me fugiu que perdeu do Cruzeiro. Eu, na minha cabeça. Na minha cabeça era o Grêmio e Flamengo, juro por Deus. Mas eu pensei que o Cruzeiro deu um pênalti lá. Outra naba, duas na trave. E Primeira Liga. Ah, você tá de brincadeira. Primeira Liga, quanto foi ontem na Cruzeiro? Você só pode estar de brincadeira. Agora vamos tirar sarro de sub-15 agora também. Perdeu ou perdeu? Perdeu 2x0 pro Cruzeiro. 2x0? Pro Cruzeiro de novo. Mas ali também tudo reserva, né? Não, reserva não. Sub-20, sub-18. Mas é o Grêmio, chupa a Vieira. Camisa do Grêmio. Beleza. Só quem jogou lá foi o Mano Menezes que deixou aquela. Continuando o programa, fala da naba. Agora sim, ué, agora lógico, fala aí, como não? Fala da naba, né, mano? Cadu Coi, verdade, fala da naba aí. Você tá falando com o quê? Cadu Coi. Tá na entre os quatro últimos. Fala aí, Marcão. Fala da naba, fala aí, Marcão. Domênico Gatto, se o senhor for um cara imparcial, o senhor vai colocar a música do senhor agora. Minha música? Por quê? O Fala da Naba é uma música em homenagem ao senhor. Fala da naba é eu que inventei. Sim, mas é. E vocês traíram. Inventaram essa musiquinha chula aí. Imagina, tá? É uma homenagem. Homenagem a quê? Ao senhor. Mas meu time não perde, ele raramente perde. Ah, é. Raramente perde. Raramente tá perde. Na final da Libertadores, antecipada. Ô, manda, Marcão, seu Bento, manda. Mas vamos lá. Um que se ferrara, que o São Paulo também ficou com uma bucha fechando a janela aí. É o Cícero, né? Tá lá de... Abriu o braço e não vai sair, mas ninguém chamou. Cícero tá lá. Ninguém quer, né, velho? Salário alto. É o grande Cícero. E aí, então, assim como hoje, assim como no Parmeira, FDP, né, o Felipe Melo deve ser reintegrado na semana que vem. Há a possibilidade do Cícero voltar ou não? Duvido. Eu acho que não. Não? Eu acho que não. É. Tem um agravante aí, porque diz que isso aí foi a própria diretoria que afastou o cara, né? Não veio nem do Doriva, né? Foi uma coisa aí que chegaram... Pedido de quem, seu Bento? Dorival. Então, não foi nem deles, né? Então, fica mais meio difícil, né? Os caras querer o cara. Mas se bem que eu não sei, viu, Motinha? A nossa diretoria, do jeito que é, cara, eu não duvido que do mesmo jeito que afastou, fala, bom, você já ficou lá, você aprendeu sua lição, agora você volta. Mano, os caras estão pagando o salário do cara, né? Então é aquela vitória. Mas ô Motinha, não consigo entender essa diretoria do São Paulo. Vamos lá, por partes. A diretoria do São Paulo, em determinados momentos, ela é extremamente rigorosa, ela é extremamente brava, ela é extremamente corajosa. Quando convém, né, mano? Aí que tá. O garoto lá, o Lucão, ele falhou no jogo contra o Corinthians, por mais que ele tivesse um histórico de falhas, mas aí a torcida começou a pegar no pé dele. A torcida começou a falar um caminhão. É, ele chegou na frente dos repórteres ali e falou, tudo bem, eles estão me criticando, mas não se preocupem não, daqui a pouco eu tô indo embora. Burrada dele. Foi isso que ele falou. Foi. Ele foi afastado pela diretoria. O Júnior Tavares, outro dia, ele chegou lá no São Paulo, lá com o cabelo prateado e a porra toda. Chegou atrasado. Chegou atrasado, etc e tal. É algo corriqueiro em elenco de futebol. O que a diretoria também fez? Deu meio que um chá de banco no cara lá. A diretoria, quando tá eu errado, falo diretoria, eu falo a respeito do Dorival também. Deram um chá de banco no Júnior Tavares, que é muito melhor do que esse Edmar. Mas tá errado, chega, mano. Lá. Não, peraí, já vou chegar nesse ponto. Aí você pode avaliar. Deixa eu terminar e você avalia custo-benefício o que é certo e o que é errado. Agora, novamente, aí vocês citaram um exemplo, agora foi de quem? Do Cícero. Do Cícero. Ninguém falou claramente o porquê afastaram o cara. Ah, mas ele não é bom de vestiário, mas ele não sei o quê. Não deram uma versão oficial, apenas afastaram o cara e alegaram motivos internos para poder fazer. Ok, respeito. Mas é que tá. O Cueva, vocês conhecem o Cueva, não conhecem? Sim. Cueva, uma vez, às vésperas do jogo contra o Santos, chegou pro Pintado, o Pintado falou que ele ficaria no banco, que ia relacionar ele, ia levar ele pro jogo, só que ele seria banco, ele não ia começar jogando. Ele chegou pro Pintado e falou, então não quero ir. Pra ir no banco, eu não quero ir, porque isso é ruim pra minha carreira. Porque eu tô sendo negociado e se eu ficar no banco, vão começar a falar, pô, mas o cara tá no banco, etc e tal, então não vou. O Cueva falou isso pro Pintado, vocês sabiam disso? Ele não foi relacionado naquele jogo com o Santos, porque o Pintado não quis levar depois dele ter dito isso. Então a diretoria de São Paulo... Realmente é uma situação, Motinha, que pra jogador que teoricamente não tem tanto nome, aquele cara que não é tão broca assim, a diretoria do São Paulo e o Dorival, eles até são mais enérgicos pra tomar determinadas situações, determinadas posturas. Agora, quando pega um Cueva, que é um cara que se arrasta em campo hoje, que é um cara que hoje não tem tesão nenhum em jogar no São Paulo, basta olhar os jogos que o São Paulo faz. Sim, tá, e claro, o quanto ele destoa. Aí a diretoria de São Paulo não toma as medidas que deveria tomar. Por exemplo, o que é mais grave? O Lucão falar aquilo que falou ou o Cueva fazer o que faz com o São Paulo? Tanto em falar que não quer ser relacionado, quanto em andar em campo. O que é mais grave, na opinião de vocês? Então, o que é mais grave? Pintar o cabelo de prata, coisa que eu também acho que é uma bobagem, ou então chegar atrasado em treino, coisas que muitos jogadores também fazem, ou talvez fazer o que o Cueva faz? Mas pra mano, a linha pra mim é tudo igual aí, hein? Não, mas eu acho o princípio básico disso aí é o desprezo pelo clube e pelo seu trabalho. O cara ganha pra fazer aquilo. Então todos eles seguem a mesma linha. Então, mas o Motinha, na hora de analisar... Pro São Paulo e andando. Então, é aquela história. Tem que tomar uma atitude, nesse ponto tá certo, mas tem que ser igual pra todos. Realmente, mas, mano, não dá pra esperar nada diferente da diretoria do São Paulo. São amadores, eles não sabem lidar com essa situação. Mas, entendeu? Mano, você não acha que isso que você tá falando, por exemplo, assim, ó, é muito mais complicado você afastar um cara mais caro do elenco, sim, entendeu? Eu acho que tá envolvido aí, Mota, o valor de mercado do cara, sim, você claro. Entendeu? É óbvio que tá. Mas tem é muito que mais fácil você dar um carteiraço no Lucão do que no Cueva, cara. Mas o Vieira, você tá de brincadeira. Você tem que ter um padrão. Isso, você perde o elenco. Você velho. Quebra o elenco. É dois pesos, duas medidas. Você não pode ter justiça seletiva no teu time. Não, se eu concordo. Você começar a ser partidário de justiça seletiva, você tá ferrado. Você quebra o jogador pra ele falar, peraí, galera, o negócio é o seguinte. Eu que não tenho tanto nome, eu não posso fazer nada. Agora o cara que é o cobrão ali, não é nem cobrão. Peraí, ganhou o que esse Cueva pra falar que o cara é cobrão? Mas vamos lá. Falar que esse cara tem que ter um tratamento diferenciado. Eu concordo contigo, mas eu acho que é isso. Justiça, justiça é justiça. Você não pode ter um critério para um e um critério para outro. Justiça seletiva em nenhum lugar do mundo funcionou. Mas, então, ô, mano, isso aí é praxe, mano. O Santos tá passando por isso aí com o Lucas Lima também. É, exatamente. Cê entendeu? Tipo, se o Luan, de repente, tiver um ataque de estrelismo lá no Grêmio, não teve até agora, mas nada impede que tenha, depois de não ter sido vendido. É, de repente pode ser. Você acha que vão tratar coisa igual o Zé das Couve? É, não. Lógico que não. Mas tem que tratar, velho. Pera aí, o Luan é maior que o Grêmio? Não é, mano. Mas a questão é outra. Então, na gente, prática, funciona de forma diferente. Mas eu tô falando do Messi e do Neymar, hein? Ô, gente, boa noite, Robert. E boa noite pra vocês, beleza? Boa noite. Beleza? E aí, Sombra? É, tudo bem, mano? Tudo bom, Sombra, e você? Você fala com tanta propriedade do São Paulo, você é praticamente um tricolor, mano. Você falando do São Paulo, você ressalta esse carinho incondido pelo tricolor. É, te sente. Porque já teve um dia, tricolor já teve. Já teve um dia. A lembrança da infância aumenta. Não, mas eu não, só não consigo entender, Sombra. Não, mas é verdade. Mano, a verdade é que músculo tem memória? Tem, o músculo tem memória. Então, você tá vendo? Porque o seu cérebro, cara, tem essa coisa do tricolor. Não, Corinthians, rapaz. Eu posso falar porque eu mais do que Marcão ninguém sabe, conheço o meu irmão. E aí? Esse sentimento que meu irmão tem é um sentimento de revolta hoje com a situação do São Paulo, você entendeu? Ah, ele tem também isso? Sim, claro. Negativo. É meio que inconsciente. É. Entendeu? Não, negativo. Quer dizer, então, porque isso tá registrado lá na memória. O começo da infância. Resumindo, é igual represa, tem um fundo morto. O fundo morto do Santos, mano. De repente, pinta um tricolor. Mas você sabe. Negativo, que é Corinthians, rapaz. Meu querido RG número 2, você que com toda essa sua sapiência. Toda essa sua velhice que ele te deu conhecimento. Acabou com o RG. Ele começa agora a elogiar. O cara começa a elogiar e te dá uma pedrada. Não fala velhice, fala experiência. É, ele tá revoltado porque eu falei que ele tinge o cabelo. Eu brinquei com ele e vou pagar caro o resto da vida. Claro, claro, vai pagar. Faz parte. Mas tomara que você continue pagando com a gente muito tempo aqui, velho. Mas é o seguinte, o ponto de tudo isso aí é que tem clube como São Paulo que mais tem tido problema com jogador, cara. Você vai ver os clubes com mais problema com jogador, vai ver o Vasco da Gama, é o São Paulo. Mas o que que a gente tem? São Paulo passou a ter, olha, o São Paulo teve problema com Casemiro, o São Paulo teve problema com Cícero. O Cícero, pra quem não sabe, ele também desmanchou o contrato daquela vez. É. Também rescindiu o contrato daquela vez. Sim. Aí o São Paulo não se deu bem com o Auro, que veio da base. Teve o João Schmidt, que foi embora, daquela forma. Aí aquela coisa, o João Schmidt vai, não vai, fica aí, etc e tal. Então, eu acho que o que tem de comum em tudo isso é que, de uma certa forma, há muitos anos, o São Paulo é um péssimo administrador de situações. Desmanchou o departamento de futebol, Sombra. Você que pegou onde... Que tanto a gente vem cobrando aqui, não tem mais o departamento. Cadê o gerente experiente, que lida com um profissional? O elo de ligação, né, Tem. Cadê o diretor de futebol? Eu acho que jogador como Cueva... eu não posso dizer, ele foi mal escolhido, compraram o cara e não souberam ver, etc. Isso eu não posso dizer. Mas eu acho que quando você, às vezes, tem uma administração um pouco melhor das pessoas, e administrar jogador de futebol não é igual administrar montador de automóvel, administrar trabalhador de TI, ou gerente de banco, ou locutor de rádio. É diferente. É verdade. É diferente. É outro ego, né? É, cara, tem um lado artístico da história, tem outro um ego, patamar, né? Tem um valor também. Tem um valor de financeiro agregado. Exato, aí, é meio complicado. É. Pra você saber mexer com jogador de futebol, às vezes, se você tem competência no assunto, não é que você vai conseguir abafar todos os problemas. Não é assim. Mas, cara, tratar com jogador de futebol é um tanto diferenciado. Então, eu acho que muitas das coisas que o São Paulo pecou nos últimos anos, e não estou falando só agora do Pinotti em relação ao elenco atual, eu estou falando, pô... Bem de tempo. Você lembra do Adalberto Batista lá, queimando o Rogério publicamente. Sim. Né? Ou seja, uma falta de tato que você tem aí dentro da administração do São Paulo, para mim, evidentemente, há muitos anos. O São Paulo, poxa, queimando o jogador. O São Paulo é uma fogueira de jogadores, cara. Porque, ó, o Cueva, ele, a personalidade dele é essa. Mas, às vezes, de conforme é o gerenciamento do dia a dia da entidade, você mantém aquele ego ali, você segura aquilo. Claro. Você mantém meio que abafado, você entendeu? Eu lembrei daquela história do Marco Aurélio Cunha com o Adriano, né, o imperador. Que ele fazia um meio de campo com o cara, o tempo inteiro tava colado nele e resolvia os problemas. Exato. Quando o cara bateu o carro, ele veio aqui, salvou o cara, trouxe. É cara mais difícil do que esse aí, cara. O Adriano ficou muito tempo bem no São Paulo. Não sei se é verdade. Não sei se é verdade, mas se eu não me engano, meu, tinha gente do São Paulo que ficava lá de babado, Adriano. 24 horas colado nele. De buscar em casa. Ou seja, ia acordar o cara, levava ele, buscava ele, levava pra jantar, ligava pra ele, onde você tá, o que você tá fazendo, você tá com quem? Na moral, eu até acho que tem que fazer isso, porque aqui, se tratando de Brasil, cara, eu acho que a coisa funciona de uma forma diferente, mas um jogador profissional, adulto, você precisa ter esse tipo de conduta, aí é um absurdo. Mas, Marcão, a gente Marcão, acabou de falar, não é a mesma coisa, não, uma pessoa é normal. O cara tem uma cabecinha, mas Marcão. Na Europa, por exemplo, qualquer outro lugar do mundo, será que acontece? Quem? Lógico que acontece, tá aí, vários casos aí. Olha, quem? Não, mas peraí, olha, eu tenho um dos principais jogadores da história do Manchester United. Olha, o Gabigol é um exemplo de falta de profissionalismo, é verdade. Pelo que eu fiquei sabendo... todo mundo tá falando, ó, cabeça de... Um grande ídolo da história do Manchester United foi o George Best. Uhum. Problema total. O cara era problemático. Jogador problema não é exclusividade do Brasil. Porque o ser humano, ele é problemático. O ser humano gosta da balada, o ser humano gosta da bebida, o ser humano, muitos gostam de droga... Ou seja, o ser humano, ele é imperfeito como um todo. E com dinheiro seja ainda, aqui com poder. Ou seja lá. Aí cabe você filtrar bem aquele que você está trazendo para o seu clube. E se você fala, ok, mas vale a treta? Porque tem jogador que você fala, não, vou trazer porque vale a treta. É. Então saiba administrar a treta. Saiba pilotar. Vê o Jobson. Não, eu vou dar exemplo de outro. E que tá, a gente não sabe até quando ele vai. Mas está sendo dessa maneira. É um cara problema e que estão administrando da melhor maneira possível e até onde podem administrar, que é o Sassá. É. Quer dizer, um cara sombra. Que teve problema semana passada, na balada e blá blá blá. Pegaram o cara, botaram em campo, não, você vai jogar. É. Aí o cara jogou, o cara fez gol, mas é um cara problema. Agora, no São Paulo... E o Sombra Paulo, citou aí o George Best, Sombra. Ah, diga. Você citou o George Best, ele foi o autor daquela célebre frase, né? Ele falou... A minha fortuna toda, 80% da minha fortuna, 90% da minha fortuna eu gastei com carros, mulheres e drogas. O resto eu desperdicei. Então, exatamente. Ou seja, gente, a gente tem aí no futebol todo tipo de personalidade, como nós temos dentro de uma emissora de rádio. Cabe você tentar administrar da melhor forma. Você vai perder muita coisa, vai, ok. Mas o São Paulo, infelizmente, é um clube que ele se destaca demais. Zero. Se destaca demais na perda de profissionais de talento, que poderiam render mais, cara. Infelizmente, agora, a coisa é assim. Agora, RG, eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Com certeza. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Diz aí, com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Boa. Galera, tá rolando na boca do estádio. Atenção, o repórter Tetinho, o nosso Bernardo Veloso, está na estrada de Tapicirica, número 45. Boa. Tá lá no posto de gasolina. Você mandou ele perto, hein? Olha, a referência maravilhosa, ao lado do McDonald's. Boa. Bem aí no final da Giovanni Gronk, que ali na área, ali, acho que é Jardim São Luís, lá. Vila das Belezas, Jardim São Luís, a região ali. Tá bom? Passe por lá, porque os 10 primeiros que chegarem lá vão entrar no ar e ganhar bonés do Estádio 97, o boné Estádio 97 Vista Aérea. Guardou? Estrada de Tapicirica, número 45. Boa. Lá no posto de gasolina, ao lado do McDonald's. Ah, falou do lado do McDonald's, todo mundo conhece. Todo mundo sabe. Bem no finalzinho da Giovanni Gronk, vai pra lá, vamos entrar no ar, galera, o Tetinha tá lá. E hoje estamos recebendo Estranho no Ninho aqui. Bacana, hein? Olha esse, que legal. Esse é bom, esse Estranho no Ninho. Opa! Estamos recebendo aqui. Ele é ator, é desenhista, ele é comediante, faz stand-up. É bom pra caramba. E um dos criadores do mundo canibal. É, mundo canibal. É o corintiano Rogério Vilela. Opa! Aê, Rogério. Tudo bom? Tudo bom? Beleza, cara? Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Tudo, tá meio tímido? O microfone é uma coisa que te deixa meio... Não, tô acostumado. Tá. Tem um monte de coisa aqui na frente. Tudo bem. Beleza. É que o Rogério vem aqui ser entrevistado, né? Ah. Acho que foi duas vezes que nós entrevistamos de Morde a Sopra, né, Rogério? E tinha poucas pessoas, né? Agora tem uma porrada. Tem um monte de gente. Não sei se eu posso falar qualquer coisa que tem. Pode falar qualquer coisa. Tem que levantar a mão aqui pra falar. Não, pode falar o que quiser. Não, aqui ninguém. A gente é meio esquisitão. Mas o Rogério tá com show, não? Esquisito aqui é o gaúcho. Esquisito, que esquisito. Você não vinha, é o nosso trans. Vai se acatar. É nosso trans, mas é gaúcho praticante ou não? Não, é só. Eu tô longe. Ele é mulher. A gaúchinha do Nordeste. Vai se catar, tá fazendo. Né, ele tá passando, fazendo a passagem, né? Agora já tá no seu barbinho. Vou fazer a passagem. Rogério, vou fazer a passagem. Sabe onde eu vou fazer a passagem? Calma. Vai com a véia em Manaus. Opa! Calma, vamos administrar aqui os Rogérios. Agora é a hora do nosso Cueva. Eu falo, Domingo. Não, Rogério, eu queria saber. Eu sou Cueva? Caraca, Domingo. Ah, você me xingou, hein? É o Felipe Melo. Eu não tô jogando nada. Ei, Rogério, não tô jogando nada, pô. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá com show aonde agora? Hoje. Hoje tem, não. Hoje não. Sexta-feira tô no Honda. Amanhã. E acabei de ser pai, né? A última vez que eu vim aqui, minha mulher tava grávida, hein? Tua mulher tava grávida a primeira vez. Depois você, acho que já teve o seu filho. Não, foi agora, dia 1º de agosto. Ah, é? Tava grávida? Parabéns, cara. Tava grávida, pô. Tá, foi demais. Foi legal. Quer dizer, show, hein? Ela tá grávida. Se eu sou pai, ainda não vou saber. Deixa o moleque crescer aí. Porque... pra ver, né? Pra ver se é, né? Nossa, ela vai te matar. Muito, ela vomitava muito quando tava grávida. É ruim. Se vocês já tivessem... O banheiro da minha casa parecia o banheiro do Vila Count, sério mesmo. Aquele steak de salsicha. Que nojo! Nojento, hein? Mas mulher... tinha desejo, né? Mulher tem esse desejo estranho quando tá grávida, né? Ah, eu quero macarronada com doce de leite, estrogonofe e goiabada. Mulher, achei que você tava grávida, não que tava fumando maconha, né? Porque, pô, faz sentido isso. É verdade. Mas Vilela, é verdade que mulher grávida, não sei se você tem essa ideia, o humano diz que mulher grávida quer comer até tijolo da parede. É verdade. Dizem que se você não trouxer o que ela tá afim de comer, o filho nasce com a cara daquilo lá. Aí você anda na rua, vê umas pessoas estranhas e fala, o que que a mãe dele queria comer? Mas eu também, eu tava com esse sintoma dela. E eu vi isso na internet, existe. O marido engravida junto com a mulher. Cheguei uma noite e falei pra ela, eu tô afim de... Tô com desejo de comer uma coisa diferente hoje aí. Senão o nosso filho vai nascer com a cara da Yasmin, sua melhor amiga, hein? Não acredito. Você é ridículo. Como você é ridículo? É sensacional. Agora, Rogério, me diz uma coisa, cara. A produção é um monte de dedo duro aqui. Como é que você casar com uma mulher que é muito, mas muito mais nova que você? Ela só me zoa por causa disso, que ela tem 20 anos a menos do que eu. Primeira vez que saí com ela, tava usando aquele tênis que piscava a luzinha. Ah, não, no casamento o pessoal não jogou arroz, né? Ela jogou mucilon. Padre chegou pra mim e falou, você aceita ela como sua legítima esposa? Eu falei, aceito. Chegou pra ela e falou assim, quer ficar com o titio? Mas é bom que não tem discussão, né? Não tem briga. Começou a me encher o saco já do o Peppa Pig pra ela assistir ela calma. Aí fica calma, né? Agora, Rogério, você foi um dos caras que teve foi um dos criadores, né? Do mundo canibal. E tinha um quadro lá que todo mundo lembra. O dia que a gente vem aqui, nossa, todo mundo falava do Havaianas de Pau, né? Havaianas, lembra disso? Porra, Havaianas de Pau foi uma coisa sensacional. Agora eu aprendi que quando o Corinthians perde, a culpa é minha, né? Pois, fez sucesso, cara. Fez um puta sucesso, né? Isso foi, acho que, 2001, por aí, né? Já faz tudo tempo, isso, é? Faz tempo. Ah, a gente 16, começou antes da internet discada, na verdade. Nem tinha, né? Aliás, quando a internet era discada. Não tinha nem YouTube, essas coisas. Então o pessoal... Como o vídeo era muito pesado para carregar, o pessoal carregava desenho animado porque era mais leve. Foi nessa época que a gente começou a fazer. Vamos fazer os desenhos, né? Politicamente incorreto e tal. Ah, moleque! Cara! Mas era muito bom, né? Rapaz, do céu. Engraçado demais, mano. Tinha o Maloqueiro Popeye, né? Era muito legal. Mundo Canibal sensacional. Havaianas de Pau, Maloqueiro Popeye, mas tinha mais coisa aí. Tinha Partoba depois. Partoba! Partoba é mais recente, né? É mais recente, É um tipo de vídeo cacetadas com a narração mais louca, né? Muito bom. A gente fez tudo, fez bastante coisa. E agora, aí a gente parou o Mundo Canibal, porque eu cada um seguiu sua carreira, né? Fui pra stand-up, o molecada também continuou fazendo os trampos dele lá. Tamo aí. Pô, show muito de bacana. Bola, cara. Esse é o Rogério Vilela aqui, um dos criadores do Mundo Canibal. Comediante, desenhista, ator e corintiano. Mas é corintiano de... campeão. Bom estádio, bom estádio. Quem estádio? Pô, eu na verdade, eu lembro do meu pai na quebra do tabu lá em 77, me levando em cima de um Chevette. Pô, meu pai era fanático. Tinha quantos anos ali, ô, Rogério? Putz, era muito novo. Eu não muito lembro, muito molecão novo. Eu lembro que o primeiro quadro na minha parede que meu pai comprou, que eu lembro desde criança, era Graças a Deus, nasci corintiano, era um moleque saindo de um ovo. Você vê como eu me lembro. E, caraca, velho, isso é coisa bem antiga mesmo. Saindo de um ovo? É, mas porque é galinha. Piada pronta, né? Aliás, o que que... Só sabe, levantou, né? O que é o que é? Cai na chuva e corre deitado. Motoboy. Ah, oh, não! Puta mas, vida, mas eu posso falar, eu sou lá do ABC, não sei se alguém conhece o ABC. Eu sou de um bairro bem zoado lá, que era o bairro Assunção. Era muito zoado. Pra vocês terem uma ideia como era zoado o meu bairro. É. Na festa junina, a molecada pintava o dente de branco. Pra vocês terem uma ideia como era zoado. Caraca, velho. Era muito zoado. Zoado demais, né? Zoado. É, eles não cantavam o hino nacional, cantavam o hino do Corinthians na escola. Só, viu? Não, velho. Caraca, velho. Que loucura. Loucura total. Que legal, mas, legal. Então você vai em jogo mesmo. Quando dá, sempre, né? Porque comediante é então, complicado, quando, né? Quando não tem o jogo, quando não tem o show, eu sempre vou. O pessoal me convida lá, tô indo direto. E tenho dado sorte, faz muito tempo que eu não vejo o Corinthians perder lá. Aliás, né? Ah, então nos últimos dois jogos você não foi. Você tem dado sorte de não ir, né? Exatamente, no Atlético Goianiense eu quase fui e não fui, devia ter ido, né? É, tá vendo? Mas faz tempo mesmo. Legal, show de bola. Bacana demais. Corinthians perdeu de propósito pra voltar a ter graça. Acabou. Tudo é desculpa. O Corinthians reacendeu o campeonato. Não é desculpa, é constatar um fato. Reacendeu. Com dinheiro. Ô, Rogério, me diz uma coisa. Você tem um canal no YouTube, né? Aliás? No YouTube e no Facebook. No Facebook vai bater 1,5 milhão agora. Pô, parabéns. Coloca, no Facebook tá crescendo muito, porque o stand-up agora cresceu muito, né? O pessoal compartilha as coisas e tal. Você coloca o vídeo de um... E a gente fala, na verdade, do dia a dia, né? Fala sobre ônibus, fala sobre relacionamento, sexo. São coisas que a galera compartilha, marca as pessoas. Então cresceu muito nos últimos anos esses vídeos de stand-up, né? Com certeza. E o teu canal do YouTube, meu, são 633 mil. É muita gente. Muita é um gente. Número muito grande, né, cara? É verdade, é verdade. Qual a diferença? Qual o canal que você curte mais para mostrar o teu trabalho? É YouTube ou... É que são públicos diferentes. Eu percebo que no YouTube o pessoal é mais molecada. E no Facebook, aí pega todo mundo. Porque, por exemplo, minha mãe só sabe entrar no Facebook. Ela nem sabe o que é YouTube. Então, no Facebook, você pega todo mundo. A família, né? É, a família. Aliás, outro dia eu li que... Dizem que são dados aí. Que o Facebook tá virando coisa de velho. Sim, a molecada tá no, molecada já tá no Snapchat, no Instagram, YouTube. Exatamente, é verdade. Incrível isso, né, cara? Gozado. Por que os moleques não vêem mais? Né, é porque a família tá lá. Hã? É, a família tá no YouTube, no Facebook. Então aí o tio tá lá, a tia tá lá, a mãe tá lá. Aí ele não pode ficar fazendo as besteiras e tal. Coloca as besteiras que ele faz. Na verdade, o que é isso, filho? Na verdade, eles vão fugindo, né? Eles fogem. Não é que quando o Facebook começou, é muito atenção, pais e mães, todo mundo indo pro Snapchat, galera. Atenção, pais e mães, todo mundo indo pro Instagram. Snapchat também tá morrendo, porque antes era pra mandar nudes, agora não serve mais. Na minha época não tinha esse negócio de nudes. Quantos eram crianças? Tinha negócio de... Não, se a gente quisesse mandar nudes, tinha que comprar um fax, não lembra? Não, né? Comprar um filme de 12 pô. Ou faz que nem o Bafo, escaneava o Chimó. É que agora você já tá casado, Rogerão. Mas antes, nos primórdios da internet, você já pediu uma xere selfie? Opa, mas direto, cara. Pô, quem nunca? Que é isso aí, ô Marcão? Explica aí pros caras. Ah, não. Xere selfie. Todo mundo já entendeu. O Vieira não sabe o que é uma xere. Não sabe o que é. Você pede, nunca hein? Recebeu uma teta de uma cueca. Esse uma tcheca pede. De uma tcheca. Olha esse só. Pede. Minha piroca selfie. Ah, vai. Que piroca isso? O gauchinho tá louco. Todo mundo aqui não tem uma foto da peça no celular pra mandar. Pronto, e mandar. A Khan, quando apareceu? A Khan. Pô, liga a Khan, eu aposto em vídeo meu na internet. Não, é, com certeza, cara. Certeza, deve ter. Todo mundo já. Tem no Animal Planet. Ah, olha Nossa senhora. Eu tava na... Ó. Olha. Fala, eu não vou falar porque o Marcão é aqui, não, a mesma mãe, eu não vou zoar. Sem mal criamento. Sem mal criamento. WhatsApp veio pra isso, pra mandar nudes. É, né? Só pra... Ô, Rogério, vídeos, né? Temos ouvintes aqui dizendo, inclusive, que você vai fazer show amanhã no Honda. Aí, ó. Isso, amanhã meia-noite no Honda. Ouvintes dizendo que já vão assistir você. Pô, amanhã. Legal, já... Na verdade é 11h59, né? É, porque eu vou falar meia-noite, que aí confunde. É 11h59. O pessoal não sabe se é sexta, se é sábado. Então é 11h59. Pontualmente, se chegar meia-noite, você já não... E o seu show tem uma duração de quanto tempo? É 1h20, normalmente, o show. De 1h30 a 1h20. 1h20? É, falando besteira pra caramba. Aliás, esse é, acho que é o segundo ou terceiro solo. Esse é meu terceiro solo. Terceiro, né? Olá, Terráqueos, é. Primeiro era um que era... O Último dos Canibais, o ano passado eu fiz sobre casamento, que era despedir solteiro, e agora sobre filho, né? Sobre esse negócio de ser pai, falo também muito da infância. Você tira o teu texto realmente do seu vida, próprio cotidiano. Isso que é legal, né? O pessoal fala, mas como você inventa isso? Pô, você vive, vive aquilo. Por exemplo, minha mulher é muito religiosa, minha mulher, certo. Tem muita fé. Ela sempre fala pra mim, fé é acreditar sem ver. Ontem, ela quis ver meu WhatsApp, eu falei, tenha fé. Tenha fé. Sensacional, não é? Sensacional. Quando acontece as coisas, tenha fé. Tenha fé. Dessa 1h e tanto aí, cara, quanto que você gasta no show aí falando da sua mulher? Cara, é muito, é muito. Ela não fica brava. Ela adora, né? Ela não gosta, ela nem vai, mano, no show. Porque às não vezes o pessoal acha que eu invento as coisas aí no final eu chamo ela pra ir no palco lá, porque o pessoal vê que ela é real. Você fala, é verdade. E morre de vergonha. É, e ela... Agora, com o negócio do filho, ela tá com desculpa de ser indecisa. Aí falou pra ela, eu não aguento mais meu trabalho. Falei, então sai do trabalho. Ah, mas eu ganho um bom dinheiro. Ela, então fica no trabalho. Fica no trabalho. É. Ah, mas minha chefe é insuportável. Falei, então sai do trabalho. Ah, mas sair de lá vou fazer o quê? Falei, então fica no trabalho. Aí ela falou, ah, eu não pergunto mais nada pra você. Ridículo, já tomei minha decisão. Falei, qual que é? Ela falou, ai, não sei, o que que você acha? Mas, ó, você tá fazendo uma brincadeira, mas mulher é assim mesmo. É incrível, né, cara? A mulher é assim mesmo, cara. É um bicho complicado. Ela, né? Ela quer sua opinião, mas não quer ao mesmo tempo, né? Quer e não quer, né? É verdade, olha aqui. Sensacional. É, bom, já tem um monte de gente aqui participando da nossa transmissão ao vivo no facebook.com/energia97fm. Já teve gente dizendo, nossa, meu, o Vilela é um monstro, legal. Deixa eu ver o que mais aqui tá participando. É que tem uma porrada de gente. Deixa eu abrir aqui a tela maior aqui pra pegar os comentários que vão descendo aqui, vão correndo aqui. Deixa eu ver aqui quem tá lá. O Rogério Gomes Martins, é o Edivaldo Silva, deixa eu ver quem mais tá aqui. A Deusa Pinheiro Passos, o Amaury J. Santos, o Thiago Oliveira, ele fala, adoro os vídeos do Vilela. Pô, que legal, cara, olha. Tem umas bacana. Três pessoas aí que assistem, ó. Não, tem mais. Nossa, tá louco. Gente. Tá louco, olha aqui. Alex Oliveira, sogra já é ruim, mas sogra corintiana ninguém merece. Você tem problema com a sogra também? Tenho, cara. Minha sogra é um problema. Ela vai sempre lá em casa. E é um problema porque ela é bonitona, mas ela é brava. Então, às vezes, à noite, quando você quer transar, tem que transar baixo pra não acordar a minha mulher, entendeu? Você é louco, mano. Ela pega a mulher, velho. A sogra. O Rogério Vilela é louco. O Rogério Vilela, com certeza, ele fez só uma piada. É claro, é óbvio. Sogra, olha, né? Piscando aqui, ó. Mas olha, uma vez, um companheiro de trabalho de rádio, em outra emissora, aí, lá por 1993, aconteceu mesmo, ele namorava com a filha e pegava a mãe. Mas tem umas mães que são mais bonitas que a sacanagem da mãe, né? A sacanagem é maior da mãe, né? Hã? Porra. É, da mãe, mas dele também. Pior, mas da mãe é pior. A mãe é pior. Se for ver, qual é pior, do cara ou da mãe? A mãe é pior, pô. É a mãe. A mãe pegando o namorado da filha. É a mãe, pô. Essa é uma enquete interessante pra botar aí no Estádio 97. Quem é mais sacana? O cara que transa com a mãe, com a filha, é namorado da filha, mas transa com a mãe. Quem que é mais sacana, o cara ou a mãe? A sogra ou... Acho que, sei lá, acho que a mãe, né? A mãe, né? A vaiana de pau passando ali, ó. Olha o dedo do nego como ficou, velho. Toma uma castimbada, velho. Olha. Ô, mano, você, o que você acha? A mãe ou o cara? Ah, eu acho que é a mãe, viu, Sombra? É a mãe, né? É. Acho que não precisa nem fazer a enquete, é a mãe. Né? Essa aí vai dar 100%, quase 100% aí. Eu tinha uma namorada... Porque o homem, Sombra, o homem, ele tem aquele instinto primata, velho. E que tudo justifica, né? É aquele cara meio canibal, velho. Ele sai à procura, ele caça, ele tá no mundo pra caçar. Agora, a mãe da mulher dá mole pro cara é osso, hein? É verdade. O Jader Christian, aqui na nossa transmissão do Facebook... Ele fala, pede pro Vilela falar do tempo de escola. tempo de escola? Ah, cara, eu falo muito no meu show, porque eu estudava nessa escola estadual, né? E na minha época não tinha intervalo, era recreio. Vocês são da época do recreio também, né? Sim, opa. Pô, porque recreio era muito mais legal. O Vieira ainda era a hora da merenda. merenda. E tinha aquelas brincadeiras, né, cara? Por exemplo, eu me senti adulto, foi na escola, foi quando a professora chegou pela primeira vez e falou assim, hoje pode usar caneta. Você falou, pô, legal, eu sou adulto, porque caneta não dava pra apagar. É verdade. Inventaram aquela borracha depois vermelha e azul. Não apagava a parte nada. Vermelha, não, a parte vermelha apagava o lápis, a parte azul rasgava o caderno, né? E inventaram uma caneta que apagava, depois, né? É, quilométrica, quilométrica, não é? Não era? Não sei. A caneta simpática com o preço milimétrico. Você velho, olha lá. Aí os nem faziam cheque. Cheque, você não podia assinar com sua caneta. Você apagava, fazia o que você queria. Era uma loucura isso aí, velho. Agora tem um monte aí. Tem um monte de caneta hoje. O lance da... Da escola. Da escola também, do lápis da voada. Eu peguei essa época do lápis da voada, que era uma merda. Você apontava, perdia a tábua do 2, o 3, o 4. A professora não deixava usar na prova. Não adianta... Aí sempre tinha um amigo que falou, eu vou usar na prova, e a professora não vai perceber. Ele usou e se ferrou. A prova era de português, olha que trouxa. Não, então, era um jegue também. Era um jegue, hein? Jegão. Não, eu falo muito dessa época, das zoeiras que tinham, né? Legal, o cara ia com tênis novo na escola, o pessoal pisava... Que é negócio de perguntar, ah, esse negócio lá fora, aquelas brincadeiras. Né? Era idiota, era outra época, né? Era uma outra época. Hoje em dia tá tudo diferente, muito diferente. Mas você acha que aquela outra época era mais ingênua? Ah, com certeza era mais ingênua. Brincadeira do Fusca Azul, né? Era noira do banheiro. Porque não era bullying, né? Era só zoeira. Hoje em dia é bullying, não pode, não sei o quê. Era outra época. Galera, estamos recebendo aqui o Rogério Vilela, ator, comediante. Um dos criadores, aí, galera, que assistiu aí no passado, aí, o Mundo Canibal. Também corintiano, o nosso convidado aqui no Estádio 97. Vamos colocar os ouvintes nesse papo aqui, não é mesmo? Vamos. Você vai ligar no 3284-7097. 3284-7097. Vamos entrar nessa conversa aqui com o oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ah, temos musiquinhas já, temos musiquinhas aqui, né? Pro nosso telefone. Boa. Não é, não? As musiquinhas tem de, são top. E que tem de gente fazendo pergunta aqui pro Vilela, meu Deus do céu. Tem. Mas calma, gente, nós vamos fazer, né? É, eu falo... Ó, posso falar uma coisa também? Alguém aqui já dormiu fazendo sexo oral? Porque eu tava falando pro pessoal lá... Como assim? É, não, não, mulher é impossível porque senão morre sufocado, eu sei. Mas é que eu falo isso, as mulheres ficam me julgando, mas, pô, nunca aconteceu com vocês? Tava lá e tal, aí começa... Quando a mulher fala, vou gozar, demora o quê? Demora uns... Né? Homem, quando fala vou gozar, já tá na cara da mulher, mas, porra, não dá, cara. Ali vai ficar parecendo sashimi de salmão, cara. Fica lá, cara, a mandíbula lá trava, aqui parece o esqueleto do Ribeiro. Me falaram que eu podia falar essas besteiras aqui, eu não sei se pode. Pode, pode. Ah, sensacional. Poder você pode, o problema é que confunde a cabeça do gauchinho. É que o Vieira ali fica assim, do que esses caras estão falando, né? Eu vou falar do que eu tô falando, já já. Ah, então vamos pro telefone aí, olha, lembrando que tá rolando na boca do Estádio 97, lá na estrada de Itapecerica, vai pra lá. É na altura do número 45, no posto de gasolina, o Tetinha tá lá, ao lado do McDonald's. Daqui a pouco a galera entrando ao vivo de lá, os 10 primeiros, ganharam prêmios. E um dos que participarem também vai ser Estranho no Ninho aqui no Estádio 97, tá bom? E a sua cornetada, você participa discando, mandando a sua mensagem pro nosso WhatsApp, 94-353-0150, 94-353-0150. Grave a sua mensagem aqui para as cornetadas do Estádio 97. Toca, Asdrubal! Sempre viveu de favores, ganhou o Mundial sem Libertadores. Corintiano é tudo analfabeto e o Corinthians viveu 100 anos sem um teto. Mas até que conseguiu um estádio decente, pena que foi com o dinheiro da gente. Corintiano diz que tem uma história feliz, mas só ganha jogo com a ajuda do juiz. Sensacional. Sensacional. Boa, boa demais. Muito boa. Hein? Alô? Ai, mordeu seu pai na bunda, rapaz. Isso. Oh. Quem fala? Rafael Casagrande. Consegui, baralho! Uhul, all-in! Ô, Casagrande, tudo bem? Tudo bem, e aí, Domênico? Baixa o volume. Tô acreditando, cara. Escuto vocês há quase 10 anos e primeira vez que consigo ligar, meu. Aê, garoto. Boa. E aí, conta, deixa eu parar o carro aqui, senão eu vou multado aqui. Abaixa o volume. Mas o... Peraí. Abaixa um pouco o volume aí pra gente poder conversar. É, como é que é o nome completo? Completo, vai lá. Rafael. Alain. Casagrande. Ah, vem três vezes. Bom. E quantos anos? 29, 2.9. RG número 2, quinta-feira. Sim. 2.9. Rafael Alain Casagrande. Casagrande, exatamente. Apelido dele no bairro Guarujá. Ah, não. Sensacional. Não, ué, não, nem você. Não, não, não. Como não? Explica, não, não, tem um hotel lá. Trocadilho. Tem um hotel, como é que chama o hotel lá, mais conhecido? O Zero. O Zero, foi muito. O Hotel Casagrande no Guarujá. Sensacional. O RG merecia um prêmio. Foi a melhor que ele fez até hoje. Zero foi muito. Como não? Sensacional. Eu esperava o gauchinho travar, agora o bebê. Você não. Não, eu gostei. Hotel Casagrande Guarujá. Para. Porra, bebê. Ah, eu não acredito. Se o Alê tá aqui, tem infarte, velho. Eu não acredito. Olha, pô, bebê. Nossa, é brincadeira, sério ou não? Nome do cara, Casagrande. Apelido, Guarujá. Ele juntou tudo, ó. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Legal. Todo mundo agora sabe do Casagrande e Guarujá. Todo mundo conhece. É. Mas nossa, bela propaganda. Mas o hotel lá existe há 8 mil anos. É legal. Legal. Todo mundo sabe agora. Entendeu? Eu não sei que o pessoal conhece mais, o Casagrande ou o Márcio agora. Ô, velho, e qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Jardim das Maravilhas, Santo André, São Paulo. Jardim das Maravilhas. É, ABC, terra de Vilela. Deve ser uma maravilha aí, né? Eu não conheço, não. É perto de onde? Fica perto da Camilópolis, divisa com São Paulo. Ah, tô ligado, tô ligado. Deve morar muito Alice lá, né? É maravilha ali, ó? Não conheço. Ah, maravilha é só o nome, viu? Porque eu passei, eu tava ali, no, ali, viu? Tem nada de maravilha aí. Carro, tá fazendo sequestrado. Ah, ali tá bem, ultimamente. Tava no porta-mala. E o time, irmão? Aqui é Corinthians Paulista, né? Coringão, Coringão. Coringão. Ô, Rafael, nós estamos hoje com a presença do nosso querido Rogério Vilela, aí também humorista, corintiano roxo. Você tem alguma pergunta para fazer para ele? Cara, gostaria de saber de vocês aí, não só dele, também de você, mano. O que você acha do Rodriguinho, cara? Começa você, Rogério, manda ver. O que você acha do monstro Rodriguinho? Monstro, gênio. Gosto pra caramba. Acho que deviam fazer uma estátua pra ele. Baixa o volume. Borba Gato e coloca dele lá. Puta, é louco, mano. Ah, mas a estátua do Borba Gato é tão bonita. É horrível aquela estátua, né? É tão bonita a estátua do Borba Gato. Nossa, é um horror. Será que ele fez essa pergunta? O Rodriguinho é ridículo, cara. Aí, tá vendo? Ele fez essa pergunta. Pelo amor de Deus. Você não gosta do Rodriguinho, cara? Pedrada, eu acho que o Rodriguinho... Eu acho que o Rodriguinho, ele foi... O Rodriguinho Romero jogar no Corinthians não dá, cara. Desculpa. Aí, ó, um corintiano. Olha, eu acho que com relação ao Romero, você até pode ter talvez aí uma certa rejeição também. Alguma coisa do tipo aí. Eu respeito quem não gosta do Romero. Agora o Rodriguinho foi o responsável por fazer com que o Iniesta virasse um jogador nota 5. Isso! É verdade, o Rodriguinho joga muito, irmão. Você não gosta do Rodriguinho, cara. Você pode observar, começa a observar, mano. Sem brincadeira, cara. Eu defendo o Sport Clube Corinthians Paulista. Mas o Rodriguinho, cara, a partir do jogo que tá rolando, ele não ajuda a marcar, tudo bem que... Ele joga hoje em dia ele como o segundo centroavante no Corinthians. Pode observar que ele não ajuda a marcar, ele não procura a bola. Se o Corinthians joga sem o Jadson... Não tem um cara que vai buscar a bola no time do Corinthians, cara. Ele não vem buscar a bola, ele se esconde do jogo. É uma visão que eu tenho. Eu fiquei observando, um amigo meu tinha falado. Eu falei, não, Rodriguinho, acho que ele tá indo bem e tal. Só que eu comecei a observar ele. Depois que ele foi pra seleção, ele é um cara que se esconde, cara. Ele não vai buscar o jogo. Se você pode observar, mano. Você vai ver, você vai concordar comigo. É um cara que eu achava que ele podia começar a jogar bem no final do ano passado no Campeonato Brasileiro, ele ajudou muito o Corinthians, mas esse ano aqui, o único jogo que ele fez bem foi contra a Ponte Preta na final, os outros jogos eu não vi, cara. Ah, o ouvinte tem razão, hein, mano. O ouvinte tem razão, hein, mano. Ele presta atenção no jogo do Corinthians, velho. O Rodriguinho, eu respeito aí seu ponto de vista, cara, mas eu acho que quando ele não joga, tanto ele quanto o Jadson, É, mesmo falta. Quem possa entrar ali, cara, pode ser Cleison, pode ser até o Cleiton mesmo aí que tava no Corinthians e agora voltou pro Atlético Mineiro, pode ser Marquinhos Gabriel, qualquer um desses, Giovani Augusto, nenhum dá conta do recado da forma como os dois jogam ali. Ô, mano. É, Rodriguinho e Jadson hoje são fundamentais pro Corinthians. Ô, mano, concordo. Mas assim, você não acha que o Camacho jogaria melhor na posição do Rodriguinho? Tudo bem que o Camacho é um segundo volante, mas você pode ver que ele tem uma qualidade melhor de passe, cara. Ele sabe marcar. O Rodriguinho, você não vê ele fazendo isso. O Camacho, ele vai buscar a bola lá atrás. Eu não vejo o Camacho com essa qualidade toda pra jogar ali articulando o meio-campo do Corinthians, não. Eu vejo ele com qualidade pra fazer tanto a função de primeiro quanto a de segundo volante. Mesmo ele sendo o volante mais de saída, eu acho que quando o Gabriel não joga, até inclusive em determinadas partidas o Carille tira o próprio Gabriel pra colocar o Camacho, eu acho que ele dá conta do recado, mas fazendo aquela função ou de primeiro ou de segundo volante. Agora jogar um pouco mais adiantado, eu acho que o Camacho não tem tanta velocidade como o Rodriguinho tem. Mas é uma alternativa também. Poderia ser utilizado, sim. Fala aí, Fih. Mano, o Rogério Vilela tá falando aqui que em off aqui o Rodriguinho é conhecido como Estrelinho lá no Corinthians, não é, Rodriguinho? É o quê? Estrelinho. Estrelinho? É mesmo? Vamos jogar a bucha pro Rogério aqui agora. Caro pra mim aí. Ele é um astro. Ele pode. Cara, mas não acho que o cara Rodriguinho é mó perna, mano. Essa mala, não. Não acho, cara. O time do Corinthians, se você olhar dentro de campo, não tem jogador aí que coloca a mão na cintura, não. Dentro de campo aí, os jogadores do Corinthians, eles se doam, eles se dedicam. Tanto é que você vê, por exemplo, um jogador com o quilate do Jadson buscando bola no setor de intermediário defensiva. Não vejo aí, talvez, o time do Corinthians aí metendo mala, não, cara. É o quilate. Quilate é com relação ao ouro, não mas é eu, quilate de cachorro. Eu discordo do ouvinte com relação ao Rodriguinho. Eu acho que pô, é um bom jogador. Rodriguinho, cara, é monstro, mano. Mas ele tá falando sem a bola, RG. Falou com a bola no pé, tudo bem, mas tá falando que o cara não volta, não ajuda a marcar. Mas o cara tá resolvendo, velho. Pô, não sei, esses dois últimos jogos que o Corinthians perdeu, acho que o Rodriguinho teve total culpa, velho. Não sei, eu concordo com o ouvinte. Não, você vê, né? Ó, o Rodriguinho, ele fez gol na semifinal do jogo contra o São Paulo. Naquele jogo lá ele fez gol. De fora da área. Fez gol na decisão. Ele fez gol aí no mata-mata contra a Universidade do Chile. Eu não acho que o Rodriguinho também. O Paulista ele foi muito bem. Esse jogo aí fora também, ele jogou muito bem também. Até sou muito difícil elogiar ele nesse caso aí. Mas assim, no Campeonato Brasileiro, tanto é que ele nem foi convocado, eu não vi futebol nele ainda, entendeu? Tá chorando, hein, velho, de barriga cheia. Ele não busca a bola, nunca vi isso aí. Irmão, Rodriguinho, volta a falar aqui. Eu sei que as pessoas estão me xingando na internet, mas o Rodriguinho, ele fez o Iniesta virar um jogador nota 6. Que isso? Agora tá louco. Você tá maluco. Tô contigo, mano. É um doente, né, velho? Muito louco, né, velho? Ô, mano. O Romero se naturalizar vai pra seleção brasileira. Também acho. Ele tira o Neymar. Você também? Nossa. Ele tira o Neymar. Você é um doente. Nossa. Mas, Sombra, pro seu time. Não tô falando aí no videogame. No seu time. Se você tivesse que escolher hoje aí pra cair pela ponta esquerda, fazendo aquela ligação próxima do atacante do centroavante, o último homem, quem você escolhe pro teu time? O Romero ou o Neymar? Nossa. Seja imparcial, seu imparcial. A cara dele. A cara dele. Não é melhor, tonto. Seja imparcial, velho. O Neymar acompanha a lateral? Ainda? Tem que pensar, né? Você acabou de concordar com o ouvinte com relação ao Romero, que não era do seu. Você é louco. Ô, mano. Diga. Em relação ao Pablo, tem alguma novidade? Mas Pablo, qual é a música? O Pablo já sentou com a diretoria do Corinthians aí pra conversar, mas haverá um acerto mesmo de fato aí, uma extensão contratual, só no término do Campeonato Brasileiro. Mas o Pablo já aceitou aí o que foi proposto pela diretoria do Corinthians, eles já acharam ali o X da questão. Agora é sentar, assinar o cheque e bater o martelo. Eu acho que esse Pablo aí vai ser que nem a história do Michael. Vai comprar e vai cair o futebol do cara. Imagina, vem querer gorar o cara não. Mas isso é só um achômetro, hein? Essas coisas, para de gorar. Essas novelas assim, quando acaba, acaba mal. É isso aí. Rafael, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Obrigado. Posso mandar um abraço, Sombra? Pode, lógico. Gostaria de mandar um abraço pro meu pai, que deve estar no fretado aí, voltando de Osasco aí. Boa. Todo dia escuta vocês. Comecei a ouvir o programa por causa dele. Boa. O Antônio Casagrande. Boa. Gostaria de mandar Casagrande também... Guarujá. Gostaria de mandar pros meus amigos aí da Gaviões, o João, o Renato Preto. Ô, teu pai deixa você entrar nessas aí de Gaviões, etc, meu. Um abraço pros caras aí, o João é sangue bom. Hã? Deixa pequeno, que inferno, graças maluco, a Deus. Os caras sangue bom, mano. Só denunciar um teu pai aí, pro Renato, João, pro Cazu, um abraço aí também pro Renato Branco, todo mundo lá, mano. Renato Branco, o Dentinho, o Metaleiro. Alô, Conselho Tutelar, hein? O Vadão, toda a galera aí da Fiel Vila Industrial, a gente tem o grupo aí, mano. Nelsinho, Paracatá, todo mundo aí, um abraço. Não tem pai que apoia coisa errada, né? Que medo, né? Ô, mano, você esqueceu de... Vou o resto da vida lá dentro, do moleque já... Tá começando aí também. Tadinho da criança. Meu Deus. E nossa. Vai Corinthians. O único bicampeão mundial. Reconhecido pela FIFA. Aliás, uma Libertadores só. Aliás, né? Matéria hoje, divulgada, inclusive, né? Com declaração lá do pessoal lá da Conmebol dizendo, não, todos, desde lá da época lá do Santos, né, todos são campeões mundiais. Todos. Mas peraí, Conmebol não é maior que a FIFA, quem tem que falar a respeito disso é a FIFA. 51 pra mim é pinga. Não, esse não tá nem parte. Esse não tá dentro, mano. Esse não faz parte, porque não foi organizado pela Conmebol e também não foi organizado pela UEFA. Então a própria Conmebol... Então chupa, Domênico. Não, mas isso é um assunto seu e do Domênico. Não, mas não é porque não foi organizado que não valeu ou não aconteceu. Não, assim... Isso é opinião de corintiano que às vezes é analfabeto e não sabe ler. Analfabeto. Aí é outra coisa, aí é outro nível, entendeu? O cara não manja de história de futebol e fala bobagem. Aí tudo bem, pode falar o que quiser. Mas o torneio existiu, aconteceu, foi considerado e acabou. Nós então manda um recado pra Conmebol, né, pra torcida do Corinthians. Mas quem tem que saber se vale ou não é o torcedor do Palmeiras, não é vocês. Quero que vocês se danem. Eu quero que você e a opinião desse cara que vai tudo pro inferno. Não o Cássio. Não o Cássio. Segue o jogo, sem falatório. Rafael, tchau, Rafael. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Agora temos aqui as cornetadas do Estádio 97. Atenção, corneteiros. Estádio 97. Boa noite, amigões. Aí, RG, tem que dar um chá de banco nesse Lucas Lima aí, tá ligado? Não quer jogar, amigão? Vai pro banco. Vai ser vendido aí pro Jabaquara. Caraca, velho. Jabaquara, né? Abraços aí, Everton Santista de Guarulhos. Abraço, Everton. Abraço. Ele vai passar pelo psicólogo lá. Que absurdo, né? Vai no psicólogo, velho. Ah, deu treta com o Lucas Lima? Sim. Tá fazendo charme. Ultimamente ele anda estressado. Biquinho. No campo, fazendo chiriquinho. Aí o Santos... sugerir um psicólogo. Né? É, não tá muito bem, não. Ah, é? Você não acredita nisso em psicólogo, velho? Ah, acredito muito. Ah, tô vendo. E é necessário, é preciso, sim. Principalmente pra um jogador de futebol. Você, né? Gosta de psicólogo? Ô, Rogério Vilela, você conta piada de psicólogo, psiquiatra? Não, eu conto muito de médico. De médico? É porque o ano passado eu queria já ter filho e minha mulher não queria por causa do Zika vírus, vocês lembram? Ah, claro. Eu sempre quis ter um moleque Zika. Ah, não pode. Aí ela falou, vai pro médico. Aí eu tenho raiva de ginecologista, sabe por quê? Não. Porque ela vai direto de ginecologista. Toda mulher é assim. Não sei se a mulher de vocês é assim. Ah, eu tenho que me depilar porque eu não vou assim no ginecologista. Aí eu não vou com calcinha rasgada, vou comprar calcinha nova. A gente que se ferre, né? Semana passada eu liguei pro ginecologista dela e fiquei puto. Falei, marca uma consulta aí que o Matagal aqui tá foda. O Vieira agora ele falou assim, mulher que vai em ginecologista, a minha não conhece, não sabe o que é ginecologista. Ô, louco! E aí vai no proctologista. Aliás, alguém aqui fez espermograma ou não? Espermograma? Eu já fiz. O cara, Domênico, não é vergonha esse negócio? Já. Porque os caras dão um pote, já não é um pote enorme, né? É pra te humilhar, mas é um pote que não vai conseguir encher. É sacanagem. Pra que tudo isso, pra, né? Que, e pra fazer exame de fezes é aquele pequenininho que mal cabe, transborda. E vamos combinar, eu produzo muito mais Nutella do que maionese, então não faz sentido, né? Lógico. E te deram controle remoto também? Me deram um potinho com controle remoto. Uma salinha, né? Fica salinha. Ela falou que é pra filme adulto, era um filme antigo, era um VHS. As mina peluda ainda, sabe? Eu tava batendo punheta pra mulher que já morreu. Olha que deprê. A mulher que hoje em dia é a avó, tá fazendo bolinho de chuva. Vai, Dona Irene! Dona Irene! Emanuele, velho. Emanuele, lembra? Aquele filme alemão, né? Nossa. Filme alemão. E... Ah, é horrível, cara. Vamos é lá. Tem mais cornetadas aqui, vamos lá. Boa noite, senhores. Mundo Canibal realmente é uma lenda das nossas vidas aí. Eu, particularmente, sempre fui fãzaço do Mundo Canibal. Muito em particular mesmo, um dos melhores episódios de todos os tempos para mim foi a Biribinha Atômica. Nossa. A musiquinha do final é realmente é icônica, aquela musiquinha, viu? Um grande abraço para todo mundo aí, grande abraço, Rogério. Abraço. César de Barueri. Valeu, boa. Biribinha Atômica. É, cara, é antiga, era Biribinha Atômica. Canta a musiquinha do final. Ah, nem aí, lembra. Biribinha Atômica. Era umas musiquinhas que o Rodrigo fazia, que o cara que fazia as músicas, ele ia inventando na hora, não era ensaiado o negócio. Era três retardados gritando lá. Nossa. Imagino. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, amigos, tudo bem? Uma pergunta aí pro grande Rogério Vilela. Havaiana de pau. É o seguinte, na época da Havaiana de pau, teve dois integrantes aí, não vou falar que são o Mano Cover e o Mano Bibi. Teve essa separação, né? O Mano Bibi foi pro Rio, o Mano Cover ficou aqui em São Paulo. A Havaiana foi pro Mano do Rio. E o pau? Ficou com o meu irmão. Ficou com o meu irmão, de fato. E tá aqui até hoje, sua irmã tá esperando aqui. Opa! O juiz! Olha aqui, no nosso Facebook... Juiz. O Fabiano Silvestre, uma semana triste sem jogo do Brasileirão, vai correr. Mas olha, quando não tem jogo de futebol, eu vou te falar. Mas a gente tem que procurar atividades alternativas, Sombra. Por exemplo? Tipo, por exemplo, ontem teve um show maravilhoso lá da Marília Mendonça no Escândalo. Foi bem lá, Marcão? Foi. Falando nisso, deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal que tava lá, ó. Ó o Jabá, ó o Jabá. O Carlos Eduardo e o Sérgio, assistiu grande parte do show com eles lá, eu tive que ir embora antes aí, porque já... Pegou hoje... alguém, Marcão? Não, que é isso, eu vou lá pra assistir o show, né, Marcão? É verdade que na onda do sucesso no estádio, você não pagou um dedinho de uísque? Não, não paguei. Aliás, os caras fecharam garrafa, tudo aqui eu não bebo, né, Sono? Eu sou um cara geração saúde. Fui lá pra ver o show só, inclusive, um abraço pro pessoal aí, o Alves, o Marcão, o pessoal, o seu Périx, ó. Aê, mano, olha que vidaça que teu irmão tá levando. Ô, Sombra, sabe o que eu acho, mano? Assim, quando meu irmão... aí. Quando meu irmão tiver um filho, velho... O filho dele vai olhar assim pra ele, ô pai, conta umas histórias de quando você era novo. Aí ele vai olhar pro moleque, bem no fundo do olho do moleque, vai falar assim, ó, vai conversar com seu tio, vai conversar com seu tio. O mano, aonde? O mano tem aonde esse cara aí sombrar? Não, o mano não vai ter um neto, balada, não vai ter um filho. Ó, não teve uma balada que eu fui com esse prego do lado e ele pegou mais mulher que eu. Na minha época de solteiro, velho, desculpa. Quando eu passava o rodo. Eu passava o rodo, não dá, velho. Não sai na foto, velho. Vai, mano, vai. A menina que você tá noivando e vai casar, a gente que teve que apresentar pra você. Vai. É, não, vai lá, a rádio que teve que apresentar pra você. A rádio que estava solteiro. Eu fui o cara que durante a minha vida de solteiro aproveitei bastante. Hoje eu tô praticamente casado, mas eu aproveitei bastante. Ô, mano, o Marcão é raiz, hein, mano. Raiz aonde, RG? Só vai em puteiro, velho. O que é isso? Não fala assim, rapaz. Olha, agora metade dos homens do cavalo. Não. Olha, mano, eu vou queria falar... ser o Marcão. Eu vou falar um negócio pra você, viu, velho? Você toma cuidado com esse negócio dos gêmeos sentir a mesma coisa, velho. Você toma cuidado que é capaz de você pegar uma DST aí só por causa do teu irmão, viu? Só no Wi-Fi. Só por ser univitelina que é capaz de você pegar a bereba, velho. Verdade. Porque, olha, eu vou te contar, esse aqui vai em cada boca, meu. Imagina. Ave Maria. Deixa eu ver aqui quem mais aqui tá mandando. Atenção. Fernando Souza. Ufa, não sofreremos, não tem jogo do São Paulo essa semana. Tem essas coisas também, não né? Perde, do lado bom, perder, quando, né? Quando o time tá na desgraça, é melhor não ter, né? Ai. Deixa eu ver aqui, o Fernando Souza, o Carlos Galvão, o Vilela é Oda. O Rafael Meirelles, o Vilela morava no Frei Caneca, pergunta pra ele. Hã? Eita! Os caras não, eu estudava safada. Lá. Estudava lá, eu fazia Wolf Maia. Olha. Lá você não pega TRT, pega DST lá. Pegou lá? Opa! Mas peguei muito, rapaz. É, minha mulher eu conheci lá. A mulher que tocava. Quer dizer, diz que é mulher, né? Não sei. Tua mulher é atriz? É, modelo e atriz. Modelo e atriz. É. Aí, ó. Mas tradição, ainda tá atuando, né? Agora teve filho. Agora deu uma parada, mas ela tá até, né, papel até de mãe. 6 meses de gravidez, ela tava fazendo até campanhas de grávida, inclusive. Pô, mas se ela fosse fazer uma novela, cara, Aí vai então, contracenar lá com o Rodrigo Santoro. Já pensou nisso? Já pensei. E aí? E aí? Vai, né? Fazer vai. O quê, né? Fazer o quê? Vai trazer o você salário, é, né? É. Você não assiste a novela. Não, né? Assiste a novela e o que os olhos não veem, o coração não sente, é ou não é? É a melhor coisa. É. Mas um dia ela me falou assim, tava transando, falou, tô transando com você pensando no Brad Pitt. Putz. Falei, não, quis, não fiquei por baixo, não. Falei, tô transando com você também pensando em outra pessoa. No caso é o Brad Pitt, ficou na cabeça, porque o cara é mó gostoso, né? Pô. Os dois é. E o salário, ó. É. Muita gente participando aqui, você também pode participar e assistir o Estádio 97 através do facebook.com/energia97. FM, olha, até o Anderson Matias, de Brasília, assistindo o Estádio 97. O Éder Alexandre, Havaiana de Pau. Havaiana de Pau. É isso aí. Renan Alves, ei, Vilela, faz o maloqueiro Popeye aí. Ah, o maloqueiro Popeye. Certeza, gente. Maloqueiro, eu gosto de bolo, de maconha, bolonha. É muito legal, é energia 97, 97, 98, 100. Você. Era isso. Não, eu não falava nada com nada. É. O pessoal tomava um espinafre da Jamaica, era isso. O Esquadrilha da Fumaça Mobilas, ele falou, Vilela, conta um pouco das suas aulas na Pan-Americana de Artes. Cara, ele desenterrou, ele era professor de desenho na Pan-Americana. Olha, caraca, só. Velho. Fiz desenho, fiz história em quadrinhos pros Estados Unidos, X-Men, essas coisas. É, outro. Comecei desenhando. O Mota aqui, o Cláudio Mota, disse que ele é formado na Belas Artes. Ele é formado na Faculdade de Belas Artes. Não, ele foi na Escola Pan-Americana de Arte. Mas a primeira. Ele fez a Faculdade de Belas Artes, ele ajudou a levar os tijolos lá. Construiu. É, mas eu levava tijolo, cimento. É, mas eu tenho diploma, né? Tem, ou você não tem? Não, eu não tenho. Mas não apareceu ainda. Até agora, até agora não apareceu. Eu não vou trazer porque eu vou acabar com a piadinha. Você quer que eu acabe com a piada? Boa. Eu trago amanhã. Ah, legal, vamos acabar com a piada? Vamos acabar com a piada. Traz amanhã. Vamos apostar? Então. Vamos. Quanto? Hã? Não aposta. Ah, nossa. Sei lá, bicho. Acho que apostar dinheiro. Uma cesta básica. Uma cesta básica. Uma instituição de caridade. Cesta básica é legal. Tá, então tá legal, vou trazer amanhã. Então tá. Já então pode tá separar bom. A cesta. Aí, mas não vale na Praça da Sé pegar o diploma. Não vai comprar, não. Não, é. Tem que trazer de autenticidade. Vou fazer perícia. Mas dá o Mota agora correndo atrás de uma Alpha Graphics. O Mota agora acabou de escrever no Google aqui, ó. Diploma imediato. Ele já providenciou isso aí. Ô, Dodô. Opa, ei, Dodô. Nós. Dá um recado aí do Buscapé, Dodô. Com certeza, rapaz. Vou falar do Buscapé, porque é o seguinte, o que o novo Buscapé tem o melhor preço, todo mundo tá sabendo, né? Isso todo mundo sabe, já virou sinônimo, né? A gente sempre fala que no Buscapé tem celulares, eletrodomésticos, TVs, mas você sabia que lá você encontra tudo de moda e beleza também? Vocês não sabiam. Eu não sabia. É, mas então, por isso que eu tô ouvindo o Estádio, para aprender com você. Pra aprender. Olha essa oferta que a gente separou para você, principalmente porque você sabe que o Estádio, dos programas de esporte, é a maior audiência feminina que tem dos programas esportivos, você sabia ou não? Com certeza, com certeza. Presta atenção você, mulher que tá ouvindo agora, perfume, aliás, os homens também, olha só, perfume One Million masculino. Oh, sim. É esse aqui, é por bom, apenas bom. R$359. E não é do pequeno não, hein? É de 200ml por apenas R$359. Essa não dá pra perder não, hein? Então acesse agora mesmo buscapé.com.br e encontre esse e muitos outros perfumes e ofertas também. Tem oferta de tudo quanto é jeito, meu amigo, aproveita, dá um busca no Buscapé. Novo Buscapé, compare e compre direto, economize direto, buscapé.com.br. Faz assim, ó. Dá um busca. Ô, Rogério Vilela é o nosso convidado hoje, humorista, desenhista, ator. Mas esse tem diploma mesmo, de verdade. É. Agora, você trabalha muito, né, Vilela? Você faz muito show, etc e tal. Quando você não tá fazendo show, qual é o seu lazer favorito? O que que é? Putz, atualmente é Netflix, né? Por causa do bebê, ficar assistindo Netflix. Qual que é? Ver filme de terror? Não. Filme de terror... Eu não sei vocês, mas eu assisto esse filme de demônio, sabe? Eu assisto e tenho medo depois. Como um filme de demônio é legal demais. Não, tipo, ah, é legal. Demônio, sabe? Exorcista, Invocação do Mal, Rita Cadillac. Esse filme que tem demônio. Eu, desde criança, eu assisto. Eu não sei porque eu assisto, depois não consigo dormir, cara. Porque você depois não quer desligar a televisão, porque se você apaga a luz, o diabo aparece, você sabe, né? Claro. Acendeu a luz, o diabo some, apagou. É tipo pernilongo aquele negócio, né? E eu morri de medo desse negócio, cara. Desde. Quando era criança, tinha que correr pro demônio não pegar. Pulava na cama, porque às vezes o demônio tava debaixo da cama. Hoje em dia, a molecada não tem medo de... Tem mais medo de nada, né? É porque a cama é boxe, não cabe mais o demônio debaixo da cama. Depois de tudo isso que você falou, bicho, o Vieira não tá tudo cagado. Vai se catar, velho. Pega na mão do Domênico aí, pega na mão do Domênico. Sai pra lá. E eu não adoro filme de terror. É. Não tem nada mais assustador pro Vieira do que uma mulher pelada, cara. Tem. Depende da mulher, né? Olha! É, tem cada um... Quando eu falei assim, filme de terror, o Vieira vai usar aqui, sala especial. Sala especial antiga, hein? Cine-sexy, essas coisas. Sala especial, né? O Marcão lembrou da Emanuele agora, é antiga. Você lembra, Vieira? Rogério. Usa a Carla fazer isso aí. Rogério, você convive ou ignora totalmente esse lance aí do politicamente correto? Como é que você mano, se a gente fizer... lida com isso? Não, não dá pra fazer em cima do politicamente correto, senão você não faz piada, né? Não tem como. Porque uma piada sempre vai ofender alguém, sempre. Alguma coisa. Sim. Tem jeito. Uma piada, né? É a bola é uma coisa. Piada sobre o Mota até o fim do programa. Eu? Por que eu? Então, assim, o politicamente correto, ele serve até certo ponto. Ele é contra o preconceito, acho legal, contra o racismo e tal. Mas o pessoal tá pegando muito pesado, você não pode mais falar nada. Você pode falar de gordo se você for gordo. Você pode fazer piada de gay se você for gay. Então, assim, você fica muito restrito. Então, cada humorista tenta puxar esse limite do politicamente correto um pouco pra frente. Fala, calma. Escuta o que eu tenho que falar, porque às vezes a pessoa tira a piada do contexto e coloca essa piada sozinha e fala, olha que grosseiro que foi. Claro. Mas eu escuto, não tava lá no dia, no teatro, no bar, escutando, e o galera todo mundo rindo, entendeu? Então é diferente. É diferente. Tem muita hipocrisia também. Tem, claro. Tem cara muita hipocrisia. O cara quer ficar de bem no Facebook e coloca aquilo lá. Não mas pode. Vai no show e ri. É, exatamente. Não, e quando é uma coisa que ele não atinge ele ri. Quando atingiu ele, mas você falou da minha religião. Mas e quando eu falei da outra religião, você tava rindo? Então, pô, ou fala de todas, pode falar de todas ou não. Por exemplo, eu tenho medo de pomba gira, por exemplo. Eu morro de medo desse negócio de pomba gira. Então, claro. Uma pomba normal já caga em você, imagina girando. Isso é sensacional. Cara, não pode falar, tá ofendendo a religião. Calma, né? Aí tem piada de tudo, tem piada... Mas por exemplo, de Deus. Eu falo muito de Deus e o pessoal fala, não você pode acredita falar em Deus? De Deus. Acredito. Por exemplo, fui fazer show, show em Diadema, semana passada. Foi, tem que acreditar, né? Na volta parei no semáforo, olhei no retrovisor, tinha uma moto vindo com dois caras em cima, o que que eu pensei na hora? Nem imagino. Fosse assaltado. Claro. Comecei a rezar pra ferrou, Deus, né? Deus, em nome de você, pelo amor de Deus, faz meu carro invisível, me faz invisível. Deu certo, a moto passou por mim, eu falei, obrigado, Deus. Fui atravessar o farol, veio um carro e bateu na lateral do meu carro. Eu desci puto, o cara falou, desculpa, eu não vi seu carro. Eu falei, Deus, era só lá atrás. O que é isso? Então, assim, eu tento fazer piada sobre tudo. Agora, claro que tem umas que o pessoal vai se ofender, não tem jeito. Não tem jeito, né? É isso mesmo. Estádio 97. Gente, recado importante, hein? O ano que vem tem Copa do Mundo. E quem é que não curte viajar, curtir um turismo bacana e ainda assistindo jogos da seleção brasileira? Provavelmente o ano que vem a seleção vai estar melhor. O risco de tomar um 7-1, né? Não deve acontecer. 6, talvez. Então, sim. Então vamos lá. Agora o recado é sério. Olha, o ano que vem, Copa do Mundo na Rússia, você pode chamar os amigos, converse com a família, monta aquela turma bacana e faça uma viagem legal para assistir a seleção brasileira, e ainda curtindo o melhor do turismo na Rússia. Porque a Stella Barros Turismo, que tem mais de 40 anos em Copas do Mundo, tem uma oferta imensa de opções e roteiros para você curtir a Copa. Para quem quer só ver a primeira fase, para quem só quer as oitavas, para quem quer ver só final e semifinal, até para quem quer ver um único jogo. Então, ligue hoje mesmo na Stella Barros Turismo, você pode ligar agora, essa hora, agora. Tem um plantão imenso. Tem gente lá, né? Tem um, tem mais gente para atender o telefone do que fazendo Estádio 97 aqui. Caçando, então, liga lá, olha. 2166-2250. Repita. 2166-2250. Você pode ligar agora. Vou te dar todas as informações. Entre elas, é que você vai ficar hospedado ou em São Petersburgo ou em Moscou. Ah. Aí vamos supor que o Brasil vai jogar em Kazan. Kazan. Alá Kazan. Aí Kazan deixou de ser solteiro. Aí você tá lá. Sensacional. Você fica hospedado em Moscou. E se o jogo for em Kazan, aí você pega o avião, fretado pela Stella Barros. Vou pra Kazan. E te levam no dia do jogo. Acabou o jogo, traz você de volta pra Moscou. Aí sim. Você não vai dormir em Kazan. Aí sim. Porque na Rússia, O que é mais legal é você ficar hospedado em São Petersburgo e Moscou. Lá é o lance, cara. É. São duas cidades extremamente visitadas, tá bom? E tudo isso com o auxílio de guias brasileiros e guias russos. Lógico, os russos falando em português, tá bom? Exato. 21662250. Ligue agora. 21662250 e parcela em 10 vezes no boleto. É. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Boa! Agora é hora na boca do... Vamos abrir a boca do estádio. Boca do... Na boca do estádio. Bernardo Veloso. Não. Veloso. Ah, então olha, passa lá. Que não é pra entrar com ele agora no ar, ao vivo? Não? Castigo. Ah, não? Não, é. Porque parece que vão molhar a camisa dele hoje. Ah, um dia vai aparecer. Cabeça, hoje camisa tá molhada hoje. Isso. Então, olha, tá lá na estrada de Tapicirica, legal. Número 45, no posto de gasolina, ao lado do McDonald's, tá bom? Pertinho. É isso aí, bem no final da Giovanni Gronk, ali no Jardim São Luís. Passa por lá, a estrada de Tapicirica, número 45, no posto de gasolina, ao lado do McDonald's. Os 10 primeiros ganharão bonés do Estádio 97, bonés do Estádio 97 Vista Aérea. Vão entrar no ar e um deles será estranho no ninho aqui no Estádio 97, tá? Boa. Então vamos para os ouvintes, 3284-7097. Oferecimento do Extra. Você, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. Toca, Asdrubal! Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Libertadores. E o Palmeiras se ferrou. Fala da naba. Os caras. Fala da naba, Dodô. Você sorriu e depois chorou. Fala da naba. Fala da naba. Fala do Dodô. Oh, essa tinha que fazer uma base de fundo. Assim. É. Não, alô, base, a base pra sua véia. Ah, véia! Aquela véia. Trouxa. Não! Não, modo de dizer. Um alô! Mas você alô. Tava rindo, fala. Dentro, Domênico, eu vi. Tô rindo da tua... A minha já tá, virou pó. É, não Domênico. Adianta já falar. Virou, já virou, tá em outro plano. Alô! Alô! Quem fala? Alexandre Bacconi. Alexandre Bacconi? Só isso? Só isso. Tá certo. Alexandre Bacconi. Quantos anos, ó, Alexandre? 31. 3.1 RG hoje. É, bacana, não? Marcão, velho. É. Como assim, Marcão? Marcão falou ontem que foi lá no show lá da show? Mina lá da Marília lá. Mendonça. Ele foi no show da Marília Mendonça lá com um sapato Bacconi pra caramba, velho. Sensacional! Ganhou o dia! Mas salvou! Salvou! É isso! Seis. Como assim, seis? Seis. Puxador já tá de. Já tá no colo do apresentador. Isso, tá marcado. Do âncora, seis. É. Mas, ô, Vilela, então, quando você vai no bar, você prefere pedir a bebida na mesa ou no Bacconi? Ah! Foi boa essa, hein? Sensacional! Muito bem, muito bom. Silvio, puxador. Dá pra ficar a noite inteira, Silvio, muito bom. É, mas olha. 2.4. Puxador. Só 2.4? Bora, puxador, você tá muito bom. Olha, é. Muito bom, eu gostei. Muito bom, Silvio. Você gostou muito. Mas é muito bom. Você tá muito louco, hein, Silvio, ultimamente. Bem bolado, bem bolado, bem bolado. É igual o Silvio, mais louco que o Batman, velho. Ô, velho. Opa. E o bairro qual é? Granja Julieta. Granja Julieta. Granja Julieta, tá. Tá, tá me chamando, Julieta, tá. Tá me chamando. Eita, tempo bom, hein? É verdade. É aquele Sérgio Becker. Boa né? rima, Julieta. Sandro Becker. Sandro Becker. Caramba. Julieta, uma boa rima, hein? É. Você viu que não é só você que é velho, né? É, a galera Vilela? Conhece aqui. Cara, tudo velho. Porra, mas aqui, olha, nessa geração do... Não, você tem 38, eu tenho 48, você ainda é criança. É. Você tem quanto, Vilela? Eu tenho mais de 40 aí também. Mais de 40, né? Deixa eu falar. O RG dobra. Meu RG em algarismo romano. É nóis. Meu Deus do céu. Tem um C. E o time? Qual time você torce? Toca o hino aí, Dodô. Qual o hino? Palestra. Nós, Verdão. É nóis. Tadinho. Como foi a palestra? Tadinho, Gatso. A palestra vai ser sobre Mundial. Ah! Melhor não falar disso hoje. Rumo ao título, Dodô. Oi, não entendi. Como é que é? Rumo ao título. Rumo ao título. Nossa. Qual o título? Mas qual o título? Pô, 20, vai. Pô, momento favorável. Ué, esse ano não tem mais, né? Rumo ao título do quê? Qual o título? Domênico, esse ano não tem. Brasileiro. Tamo na luta. Do jeito que os trouxas estão tropeçando aí, Sombra. Ah, duvido. Lógico. Qual o problema? Ah, é? Agora ela... Eu subi a brigadeira, né? Subindo da brigadeira, os caras estão aí, ó. Você acha? Tô cansando, Domingo? Porra, faz tempo que você não tá vendo aí o que tá acontecendo? Ué, que impossível que tem. Mano. Tô vendo nada de impossível aí. Renato Gaúcho é a mãe de Ná agora. É a mãe de Ná. Ô, velhinho. Opa. Nós estamos recebendo aqui o nosso Rogério Vilela. Aí, você tem alguma pergunta pra fazer pra ele? O Rogério? Sim. Ah, queria saber o que que... Ele, quando ele faz piada de futebol, o pessoal fica ofendido. Como ofendido. É que funciona isso aí? Ah, piada de futebol é complicado, viu? É? É complicado, piada. Se você... E a gente evita fazer até porque viaja muito. Então, a piada que funciona aqui em São Paulo só funciona em São Paulo. Aí eu fui fazer, por exemplo, BH. Aí não dá pra fazer piada. Tipo, Palmeiras não tem mundial. Ninguém vai rir. Entendeu? Aqui, até porque lá também BH nenhum deles tem, né? É, lá então. Até porque BH eles também não tem. Então... Eles não vão entender. Não vão entender. É verdade. Mundial? O que é isso aí, mundial? Esse negócio aí de mundial. Cara, então, eu invi... Mas eu não faço piada de futebol, não. Até porque piada de futebol, ela é muito. Ela dura muito pouco, né? Perecível. E a galera tem que estar exatamente sabendo o que está acontecendo. Então a gente faz, fala mais do cotidiano mesmo. Nossa, você faz piada de Deus e não faz piada de futebol. Você vê como o futebol é sagrado. Mas olha, futebol é um negócio complicado, cara. Não dá pra você ficar fazendo piadinha todo instante, não. Já teve cara que apanhou no palco já. É, com a de piada de futebol já. É, por exemplo. Hoje em dia, né? Por exemplo. Mas vou te falar, o cara que faz isso aí, o cara que vai no stand-up e vai ficar bravo porque ele vai ouvir uma brincadeira, é um perfeito do imbecil. É, mano, mas exatamente. Tem, viu, mano? Mas não tem jeito. É que os caras bebem e já complica, né? O problema o cara já é tá bêbado e tal. É que nem banda, né? Quando banda vai fazer no palco piadinha de futebol, também acontece também umas confusões. Por exemplo, quando eu faço muitas festas de casamento tal, ou aniversário, eu não toco hino, não, velho. Não toco. Domínio. Não toco. Já tive problema. Sério? Casamento do meu irmão? Não dá, não casamento dá pra do meu... brincar, não, com futebol. Porque outra, né? O casamento é a hora de você celebrar outra coisa, né? Casa não é futebol, é a morte de uma pessoa, né? Pelo menos, né? Uma não, né? Duas, né? Mas é diferente o casamento para o homem e para a mulher, não é? Porque a mulher, sim, normalmente, quando que a mulher pensa em casar? Quando ela nasce. Quando que o homem escolhe casar? Quando ele escolhe deixar para trás algumas coisas que ele fazia no passado, como, por exemplo, ser feliz, né? Ele fala, minha vida acabou. Vou casar. Agora vou me matar. Vou me matar agora. Tô na reta final. Você falou a verdade. A mulher, ela já nasce, aquela coisa. Ah, vai casar, não sei o que lá. Pro homem, você chega um homem e fala, não tem mais nada de fazer. Mas você né, tá bom. Vendo? Se a gente chega aqui e fala aqui que nem, pô, já era assim, não, minha mulher vai casar com um homem lindo, rico. Não é assim? Não era. Aí vai falar, príncipe encantado. Aí vai ver, eu. Olha só. É o que sobrou, né? Verdade. Quando bate o desespero. E Alexandre, você casou com um príncipe também ou não? Como é que é? Isso! Isso! Terceira série, voltou total, né? Voltou. Quando a mulher tem negócio de beijar o sapo certo, vira príncipe, né? Eu queria isso pra mim, porque eu já beijei de perereca aí, rapaz. Opa! O Vieira não sabe. Nossa, olha, gente, o Vieira hoje tá totalmente assim. Não tô. Tô sabendo tudo. Vai se catar. Ele me deu um toque aqui e falou, por que que o sapo mandou eu vou te dar o toque, você vai ver. Opa! Tá? Ô, velho, e você viu só, rapaz? Hoje tivemos aí a volta do Arouca, hein? A volta do Arouca. A volta do Arouca, rapaz. O que você achou? Deu uma sumida, jogou bem no Santos. No Palmeiras começou a jogar bem, depois deu uma treinou apagada, lá, mas né? Ele... Pelo menos ele treinou. Ele faz uma diferença, acho que a gente tá precisando. Verdade, você acha que a sua volta do Felipe Melo vai ser boa ou não? Rapaz, não sei, você gostaria da volta dele? Eu acho que é mais uma questão estratégica para que vai ficar encostado e o dinheiro que... eu acho que é mais estratégico do que financeiramente do que para time, né? Você acha? Deprecia, né? Você encosta um jogador, né? Exato. Vai ficar com o jogador encostado lá, e até ele recuperar a moral. Pô, como é que ele... Como é que um time vai puxar ele? Mas eu torço para ele. Ele vestiu a camisa do Palmeiras... Com o espírito da camisa 7 do Edmundo, eu acho que a gente acho que ele entrando no time, o time abraçando ele, não começar a fazer discórdia, acho que ele é mais agrega do que jogando, do que ficando fora. Verdade, né? Verdade. É, eu acho que ele é um jogador aí de camisa de seleção, né? E onde nós poderíamos também, precisa pensar também, né? Onde que o Palmeiras poderia colocar, no lugar de quem, por exemplo, Felipe Melo entraria hoje? É, aí que é complicado. Você tá brincando, mano. Você tá de brincadeira, você. O então não tem lugar. Destrói. Na minha opinião, não tem. Então ele não tem lugar. Na minha opinião, não tem. Você não tá sendo muito rígido? Não, você tá com o bode do Felipe Melo. Muito pelo contrário, acho que ele joga muito bem, mas hoje não dá pra colocar ele no time. Não dá pra colocar o Felipe Melo, desculpa. Ué, é uma opinião, não dá pra pôr. Ah, mas precisa ver se o Felipe Melo vai ter o mesmo condicionamento físico de caçar aí o adversário como o Thiago Santos, né? Então, porque... Você acha que ele não pode ser adaptado? O Felipe Melo é um jogador... O Cuca gosta de jogador mais moderno, né? O Felipe Melo tem aquele futebol de antigamente, né? Daquele de guardar posição, de ser aquele volantão mesmo, de não sair pro jogo, de ficar, cumprir a sua... Destruir, e hoje, né? hoje, o futebol moderno, ele mudou no sentido de... Os volantes, você vê muito mais hoje, volantes que saem pro jogo, que vão, às vezes, fazer até gol, né? Do que aqueles volantes que ficam fixos lá atrás. O futebol mudou. Esses caras ficaram pra trás. Então, infelizmente, o que você pode fazer? É um jogador muito bom. O Felipe Melo não é ruim, não. Eu acho que ele é muito bom jogador. Mas você acha que o Felipe Melo hoje está abaixo do Tietê? O Tietê, ele caiu de produção o ano. Depois ele fez alguns poucos jogos, foi bem. E depois ele caiu de novo de produção e agora esses dois últimos jogos jogou mais ou menos bem, vai. Eu acho que o Tietê... importante para um gol do Palmeiras contra o São Paulo. Exatamente. Ainda é pouco. Não, mano, eu entendo que... Então, os dois últimos jogos ele foi até razoavelmente bem. Nesse último até foi um pouquinho melhor do que o penúltimo, vamos pôr assim. É, eu acho que com a volta do Moisés, que foi o cara que fez o Tietê jogar bola, ou vice-versa, pode, queiram os senhores o que queiram, né? Ou um com o outro, mas foi a dupla que deu certo, a dupla vencedora de 2016, que deu o título pro Palmeiras, um dos que deram, é evidente que o futebol, ele tem 11 jogadores, tem um elenco, né, que faz o time ser vencedor. É. Mas os dois foram os principais jogadores do meio de campo do Palmeiras que fizeram o time ser vencedor. Por que que eu vou tentar agora mudar de novo? Por que que eu vou arriscar um time que realmente... pode voltar a dar certo com os dois jogando de novo? Vou pôr o Felipe Melo por quê? E, claro que ele pode jogar o Felipe Melo, de repente, no lugar do Bruno Henrique. Aí você pode vir falar pra mim. Felipe Melo, Tietê, Moisés e Guerra, pra mim, beleza. É um meio de campo legal. Bacana. Mas agora, ele tira a posição do Bruno Henrique hoje? Ele tira hoje do Tietê? Depois de... Pensem os senhores, e principalmente... E principalmente você, pense você como um cara que tá administrando o futebol como treinador. Depois de tudo que ele fez, de tudo que ele falou, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu do Felipe com os jogadores. Não sei o que aconteceu, ninguém sabe. Mas aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu pra dar esse interveiro todo aí. Então, com certeza. Como é que eu vou chegar, o Felipe volta, treina, aí eu arranco um do meu time e meto ele lá? Mas acho que se voltar, Domênico... Vai voltar devagar. Ele vai ter que meter ele no banco. Se alguém tiver muito mal, aí ele coloca num jogo. Se naquele jogo ele jogar bem, ele começa a ganhar a posição. Agora, já vem e vai jogar? Desculpa, não dá. Não dá. Acho que não. Hoje não dá. Ele vai continuar na reserva e vai ganhar um espaço do zero. Exatamente. Ele começa do zero. Ele não pode ser titular pelo nome. Nome não pode ser titular de nenhum time. Se o Felipe Melo for reintegrado, o que na minha visão me parece muito mais a questão de não perder o patrimônio? De não perder o jogador na justiça. Investimento. Sim. Talvez seja. Ou perder mais o pelo temor de perder o jogador na justiça. E aí, já viu. Mas aí não calha, não, hein, Sombra? Até o próprio Santoro, ele entrou no ar aqui explicando essa situação. Se o clube oferecer para o jogador estrutura para trabalhar, todos os funcionários que tem à disposição aí também do grupo principal, e não boicotar o jogador, por exemplo, colocar para treinar num lugar que não tem profissionais para atendê-lo, ou então não dá a estrutura necessária que os outros têm para que ele possa trabalhar. Se não caracterizar esse tipo de conduta, coisa que o Palmeiras duvido que tenha feito com o Felipe Melo, o que fez foi colocar para treinar em horários distintos, em horários alternativos, não o horário que o time principal está treinando, não caracteriza aí assédio moral. Não, entendeu? Eu sei, então não, o Palmeiras ele se precaveu da melhor forma e o Felipe Melo não tem o que fazer. Tanto é que o Felipe Melo internamente já disse que não tomará medidas legais contra o Palmeiras. Mas tem algumas coisas que tem que ser levado. Mas eu acho que o Palmeiras não quer correr o risco. Acho que o Palmeiras não quer correr o risco. Esse é o país onde as pessoas mandam flores. Então, eu acho meio complicado. Agora, vai lá reintegrado, vai ficar lá segunda opção de banco. É melhor deixar. Mas eu acho que eu não penso nem dessa forma, cara. Sabe por quê? O futebol é negócio. O Palmeiras ele investiu pesado, tanto na contratação do Borja quanto na contratação do Felipe Melo. O Felipe Melo pro Palmeiras, ele vai gerar um custo aí durante o contrato vigente de 10 milhões de reais ou até um pouco a mais, dependendo das metas que ele alcance. Então, querendo ou não, foi um investimento pesado que o Palmeiras fez, assim como fez no Borja. O Borja custou pro Palmeiras 33 milhões, cara. 33 milhões. Então como é que você chega, por exemplo, o Cuca? Ah, o Borja não cabe no meu esquema. Como não? O treinador aí precisa ter uma variável, Sombra, dentro do leque que ele tem de opções, pra poder usar o jogador da melhor maneira. Por exemplo, o Messi. Você joga videogame, Sombra. Você tá lá jogando teu videogame. O Messi, ele tem aí, a nota máxima dele é 99. Se você coloca o Messi pra jogar de segundo volante, a nota dele vai cair pra 64. Então o treinador aí precisa ter inteligência de saber como é que ele vai usar o cara. Aí você vai falar, mas o Borja merece um esquema voltado pra ele? Merece. Merece, ele não é o Pelé, tá longe de ser. Eu sei. Mas olha o investimento que o Palmeiras fez nele. Então cabe ao treinador ter uma variável dentro do leque que ele tem ali de opções pra poder montar um esquema pra que o cara dê certo. Mas aí, mano, nós vamos entrar numa discussão seguinte. O técnico vai chegar e vai falar assim, legal, gente, mas eu tenho minha autonomia para montar do jeito que eu penso ou não tenho? Segundo, eu não pedi para vocês contratarem o Borja, não pedi para vocês contratarem o Felipe Melo. Ah, vocês querem que eu escale ele? Aham, ok, tá feito. Vou escalar. Mas nesse momento o cara lava as mãos sobre qualquer possibilidade de resultado. Mas, ô Sombra, eu até aceitaria esse discurso. Eu, se fosse presidente do Palmeiras, eu até aceitaria esse discurso do Cuca se o Palmeiras estivesse liderando o Campeonato Brasileiro com folga e jogando muito. Agora, a partir do momento que ele não achou o time do Palmeiras até hoje, ele tem que sentar na mesa com os diretores e tem que ouvir sim. Porque o futebol é como se fosse uma empresa. Mas ali a diretoria sabe. Domênico, eu vou contar uma história pra vocês envolvendo até o Tite no Corinthians. Vocês lembram daquela oportunidade aí que o Adriano tava lá no time do Corinthians, ele não era relacionado e o Tite nem queria colocá-lo pra jogar? Sim. Em determinado momento, ele sentou pra conversar com o Roberto de Andrade, sentou pra conversar com o Edu Gaspar, ele sentou pra conversar com uma série de pessoas que ele ouvia e o pessoal falou, Tite, coloca o Adriano, Tite, dá uma chance pro cara e etc e tal. O Tite, ele tava realmente aí... com opinião formada, ele não queria levar o Adriano pro jogo. Ele ouviu os caras e levou o Adriano. Aquele jogo que o Adriano marcou o gol contra o Atlético Mineiro, que foi o gol que gerou o título do Corinthians. Que sorte, hein? Então, aí que tá, Sombra. O treinador hoje... Mas se foi sorte ou foi razão? Mas as duas coisas, Sombra. Mas o treinador, ele não precisa ser um bunda mole, um capacho que vai dormir em tudo que disserem pra ele. Ah, o diretor falou isso, ele vai lá e aceita isso. Não, não é. Mas em determinado momento ele precisa dar o braço e torcer e ouvir outras pessoas, principalmente pessoas que estão ligadas a ele. O presidente do Palmeiras, se ele chegar lá, por exemplo, o presidente do Palmeiras, Alexandre Matos, se eles chegarem lá pra conversar com o Cuca a respeito dessa situação, tanto do Borja quanto do Felipe Melo, por que ele não vai ouvir? Eles não querem o mal do Cuca. Eles não querem afrontar o trabalho do Cuca. Eles querem o melhor do clube. É claro, eles querem o melhor pro Palmeiras. Mas, mano, e qual é o problema do diretor conversar com o treinador a respeito disso? Eu acho que sugestão é uma coisa, a ordem é outra. Mas isso é bonito na prática. Na teoria não é assim. É bonito na teoria. Ninguém tomou conhecimento de que o Adriano tenha tido algum problema de relacionamento com o Tite. Talvez a decisão do Tite é porque o Tite entendia que não era para colocar, pura e simplesmente. Sabe por quê? A questão não é relacionamento, RG. O Adriano no Corinthians, ele se negou a ter um cuidado médico. A diretoria do Corinthians tinha providenciado para o Adriano um psicólogo para que ele tivesse um acompanhamento. E em determinado momento ele achou que ele não precisava desse acompanhamento. E ele abandonou o tratamento. Mas é diferente do relacionamento lá no Palmeiras, né? Um, que você deu o exemplo, não tem o problema com o Cuca. O outro teve. Bom, o cara abandonou o tratamento, o Cuca... Então, na época, o Tite, ele questionou e falou assim, não, o cara abandonou o tratamento, não vai jogar. A mesma ideia que você deu em cima do Cueva. Como assim? Tem que ser enérgico. E depois saiu e ainda processou o Corinthians. Não, mas é a situação do Adriano, o porquê ele não tava jogando foi isso, mas naquela época lá que o Tite deu uma nova oportunidade para ele, já tinha meio que sentado e resolvido. Agora, com relação ao Cuca, o problema do Cuca é que ele tem umas convicções que ele não abre mão, e muitas vezes o Cuca chega a ser até egocêntrico. Porque independente de qualquer coisa, o Felipe Melo hoje nesse meio campo do Palmeiras, eu acho que ele tem vaga inclusive de titular. Então, se eu vejo isso dessa forma, talvez o presidente do Palmeiras, o Alexandre Matos, também possam ver. Então, não é chegar no Cuca e empurrar a goela abaixo do Cuca, o Felipe Melo ou o Borja. Mas aí cada um vê, peraí, mano. Mas aí você vê dessa maneira, o Domênico já não saber se o seu ponto de vista aí do Alexandre Matos é o certo. Mas aí que tá. Mas aí que tá, olha, o é que nem analisarmos sobre a seleção brasileira. Pra você... Você vai escalar um time de 1 a 11 com determinados jogadores. Eu, de repente, não concordo. Não, eu vou pôr outro nome. Lógico. Então, assim, pro Mano, o Felipe Melo joga no time do Palmeiras. Na minha opinião, analisando o futebol moderno, eu acho que ele está ficando para trás. Ele pode até... E, ó, não é ruim, não, hein? O Felipe Melo é bom jogador, tem bom domínio de bola... Ele não é ruim, não é grossão, não é caneludo, aqueles volantes caneludos, né, Marcos? Não, ele é bom, jogar, ele sabe jogar. Receber. Veste a camisa, briga pelo time até demais, na minha opinião. Demais que eu digo até de poder ser expulso a qualquer momento. Pavio curto. Isso é uma das coisas que pode prejudicar o time do Palmeiras. Eu sempre falei sobre isso. Sim. Com relação ao Felipe Melo como jogador, é inquestionável. Eu acho que é um jogador que ficou muito jogando no futebol de antigamente, e hoje o futebol moderno, ele mudou bastante. Os volantes têm que saber jogar, sim. Casemiro no Real Madrid, olha quem joga, cara. Como é que ele joga diferente? Ele não é um volantão fixo, não. Ele é um volante que sabe jogar. É. O Paulinho, naquela época do Corinthians, mas não vamos muito mais atrás, não. O Vilela tá aqui, ele pode falar também. Olha como jogava aquele cara lá no Corinthians. Era um volante que fazia gol, cara. Vários gols. Paulinho, no Brasil Christian, mesmo fez 3 gols outro dia aí. Elias, volante mais moderno. O Felipe Melo é aquele volante mais volantão, que segura, fica na posição, não vai embora. Sabe? Mas hoje, eu acho. Daqui a pouco a gente debate um pouco mais esse assunto. Opinião. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o assunto do Felipe Melo. Claro. Alexandre, um abraço pra você, boa noite, tudo de bom. Boa noite, queria mandar um abraço aí pro pessoal da VMH, um abraço pro colecionismo Palmeiras, um abraço aí pra vocês, vocês são sensacionais. Obrigado. Todo mundo aí, até o Mano que tem que ouvir as baboseiras dele aí. Muita baboseira, ele fala, né? Mas as baboseiras são o que presta, Só fala as verdades. Essa é a graça do programa, viu? Exato, porque... Aguentar o que ele fala é só no trânsito. Mas aí tem replay, a gente brinca com isso, né? Então tá bom, amigo. Pega o replay do que eu falei até agora, porco, e coloca aí no ar, você vai passar vergonha. Não vou não. Tudo que eu falei deu certo. Calma, mas calma. E vamos ser campeão, Dodô. Vamos pra cima dos caras. Subiu a brigadeira. A brigadeira começou a subida. Subida da brigadeira. Sério, é besteira e ele não fala. Subida da brigadeira. Subida da brigadeira, desculpa. Cara tão louco, velho. Segue o jogo, sem falatório. Valeu, doidinho. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Esse é mais uma participação no Estádio 97 aqui. Oferecimento da Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. O Estádio 97 também tem oferecimento do McDonald's. Fala aí, mano! Opa, isso aí, Sombra! Pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão, com 2 hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora: queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. Essa escalação todo mundo conhece de cor, né, Sombra? Todo mundo conhece. De cabo a rabo. É duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Oh, dúvida! Duplamente cruel. É isso aí, isso é dúvida boa, né? Nossa, Estádio 97, senhora, oferecimento também de McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Panko 24 horas, tem sempre um pertinho de você. Agora nós vamos na boca do estádio. Na boca do estádio. Bernardo Veloso. Ô, Tetinha, como você vai, Tetinha? Fala da babá e Dodô. Sensacional. Fala da babá e Dodô. O som do povo. Nossa, o som do povo. Chupa, Faustão. Meu coral é melhor que o seu. Você vai ver amanhã aqui, o seu trouxa. Ah, trouxa não. Ô, Katsu. Ô, Tetinha, nós trouxemos. O combinado não foi esse, ó. Nós trouxemos um cara aqui que é bom, hein? O Rogério Vilela aqui com a gente hoje, cara. É bom. Você conhece, muito abraçada com ele. Abraço, Tetinha. Não sabia desse apelido seu, Tetinha. Não sabia? Vou espalhar agora, Tetinha. É, sou uma olhada. Muito enrascada com o Vilela, muito show de madrugada, voltando enrascada. Brothers Aço. Muitas recordações. Que tipo de enrascada? Eu conheci ele antes de ser o Tetinha. Vocês acham que é corintiano? Vocês acham que o mundo canibal, o nome veio de onde? Exatamente. Onde todo mundo come gente. O cara que come gente. Mas aí, no caso, você foi a vítima ou você foi... Não. Que isso? Não. Gaguejou, você viu, né? Gaguejou. A galera aí, ó. Eu já achava que o Bernardo, né, soltava a rosca. Agora eu tenho certeza. Soltava a rosca. Ai, que termo chulo, né? Soltava a rosca. É, o Mota é homofóbico. Eu falo isso pra vocês. Olha, o Mota... Vale o pipi que chupa. O Mota é homofóbico. O outro fala pica, cara. Falou mais coisa besteira. Sei lá, né? Fala uma rosca, já vira nossa. Ô Veloso. Oi, irmão. Tetinha. Oi, aí. Ai. Parece que tem pouca Bora. Gente aí, né, cara? Não tem ninguém. Você acha que tem? É. Frio. Cara, o que... Olha, eu vou falar pra vocês. Tá ficando cada vez mais difícil administrar pelo número de pessoas que têm comparecido ao link. É, legal. De verdade. Um prazer receber todo mundo aqui, de verdade mesmo. Galera incrível. Forte de Bernardo Veloso pra prefeito. Opa. Ô, Tetinha. Não, eu sou um cara honesto. Tá mais cheio do que quando abre o Bom Prato, né, mano? É. Caramba, mano. Aliás, eu tô aqui do lado do Capão Redondo, né? E olha só, temos aqui um cover do Mano Brown, beleza, velho? Opa. Aí, salve aí, rapaziada aí. Esse é simples. Cara, isso, cara. Pô, que a imitação é isso, ruim, mas a cara é igual. Com a boca cheia. Corinthians. Fala aí, mano. É nóis, irmão. Tamo junto. Vai, Corinthians. Aí. Ô, só quero falar com o Mota aí, ó. Fala aí, ó. Fala aí. Fala aí, ó. O Mota, esse trouxa aí. Trouxa. O Mota fala que se o São Paulo não cair, segura ele, que ele vai zoar todo mundo. Então o Soberano agora vai comemorar o não rebaixamento agora? Ih, rapaz, deitou. É o seguinte, ó, digo mais. Eu vou completar. Ô, Mota, responde essa, sem a ajuda do Sombra e do Marcão. Nossa, ai, que legal, ai. Jantei. Então começa aqui pela parte da frente. Ô, juiz. Agora o Mota foi bem. Agora o começa foi pela bem. Parte da frente, que é a parte mais saborosa. Tem muita carne, tem veia. Juiz. Não é possível. Não acelera muito vou... não também não, seu trouxa. Ô, trouxa. Vai pegar teu pai. Ô, Mané, teu pai tá no bar, vai lá pegar ele lá. Vai no bar, trouxa. Deixa ele. Deixa pra mais um do Brasil. Tá bebendo lá, ô, trouxa. Meu nome é Sodré. Ninguém perguntou pra você, ô, Mané. Esse é outro, Domingo. Aí, outro, já desculpa. Do futsal aí, ó. A galera que eu jogo aí final de semana aí, ó. Um salve pra vocês todos aí. Esse era o mesmo. Ah, era o mesmo? Então vai, trouxa. É, o cara de várias vozes. Seu nome. Ei, Dudu, Lambari, Dudu. Meu apelido é Lambari, palestra, mano. Opa, é nóis aí, Lambari. Irmão. É nóis, mano. Lambari, meu nome é Wilson, rapaziada da Vila das Belezas. Mas tu tem apelido lá. Do São Luís, me conhece como Lambari. É, parceiro, Lambari. Aí, ô Dudu, é palestra, mano. Vamos buscar os gambá, mano. Vamos buscar. Começou, ô Lambari, começou a subida da Brigadeiro pros caras, velho. Começou. Ô Dudu. É nóis. É o seguinte, escuta domingo aí. Eu fui contra as meninas. Aí é o seguinte, tem um camarada meu que é o seguinte, não botava uma fé no nosso palestra, né? E ele critica o Dudu direto, mano. Manda um chupa pro viaduto, faça o favor, mano. Viaduto? Viaduto, o apelido dele é viaduto. É quadrilha, velho. Viaduto, manda um chupa viaduto, faça o favor. Chupa aí, viaduto, que não é nóis, é nóis aqui, pô. Isso é Dudu. Opa, Dudu. Ô, mano. Que é, maluco? Ô, mano, faz um favor pra mim, é sério, mano, na humildade, mano. Não, vai chocar cenoura, mano. Nossa! Vai chocar cenoura, mano. Vai chocar cenoura. Malucão. Ô, malucão, vai dar meia hora e esquece o relógio. E digo mais, Sombra, é mais fácil, é mais fácil. A FIFA reconheceu o Mundial de 51 do Porco do que o Palmeiras alcançar o Corinthians do Campeonato Brasileiro. Transforma aí, porco. Tá bom, mano. Vai nessa teoria aí que vocês vão ver onde vocês vão parar, viu? Se fecha, mano. Ô, Bernardo Veloso. Ô, Sombra. Fala, mano. Não, é o Marcão. Mano. Pode falar. É o Marcão. Ô, Marcão, fala aí. Vocês têm a voz parecida, já te disseram isso? Um pouquinho. Pergunta aí pro Pepa aí, pro tal do Lambari. Olha. Ele tem esse apelido. Aliás, Lambari, porque com molinho de abacaxi por cima, a galera diz que é gostoso de comer. Não, se liga. Pergunta aí pra ele se esse apelido aí é porque quando ele vê uma vara, ele já vem de boca. Que é esse, Marcos? Não, Lambari, quando você vai testar o Lambari, como é que vem? Já vem logo. É, mano. Lambari. Adora minhoca. Mano. Lambari adora minhoca. É o Marcão. Não é quando eu vejo a vara, não. É quando eu vejo o anzol. Bom, a vara não pega Lambari. Ah, não sei. Foi bem agora, hein? É o anzol. Você gosta do anzol pra esquerda ou pra direita? É que Lambari gosta de minhoca, né? Seu, vamos, tem time pro próximo, tem muita gente, senão eu não consigo botar. Vamos lá, então papo. Seu nome é Fábio. Time Santos, RG número 2. Meu Deus. Meu. O RG acordou. O RG acordou. O RG acordou. O RG acordou. Chupa, tio. Você assustou o velho, vai com calma. Fala aí. Puta trair, hein? Ô, velho. Por que o. Dormiu? Dormiu? Não atrapalha, Bernardo! Por que o Vanderlei não é convocado, hein? Vanderlei! Ah, o Tite tá arrependido. Ele vai convocar na próxima. Queria mandar um salve aí pro meu irmão, Juninho. Parceiro, infelizmente, São Paulino. Infelizmente, mas estamos juntos. Ele falou infelizmente. Consciente, você quer dizer, não? É, tá, o São Paulo tá em queda livre. Queda livre. Então torce muito aí, ô queda trouxa. Livre. Seu nome? É Fábio Gabriel. Ô Fábio, conta aí, você Fábio falou Gabriel. Que tá aqui por quê? Tem um motivo. É, que ontem eu mandei uma mensagem pro Sombra, pedindo pra ele prestigiar aqui a Zona Sul. Prestigiar. Ele leu a mensagem no ar e hoje tá fazendo aqui a boca no estádio aqui na cidade. Ah, foi pra você fazer aqui? Foi ele mesmo. Tem como mandar um Twitter pra ele agora pedindo pro próximo ser em Barcelona? É, já tô tweetando já. Legal. E a gente vai colocar o Domênico pra fazer obrigado. Na boca do estado. Domênico pro pai, nós, posso aê. Sim, posso pra trouxa. Você fica com o palhaço aqui. Aê, trouxinha. Que time que você torce, mano? Santos. Nossa. Aí, RG, é nóis. É nóis, velhinho. É nóis. Vamos ganhar o Tetra da Liberta, RG! Nossa senhora! O único brasileiro a ter o Tetra! Mas eu disse uma coisa, tem dois santistas aí, que é filmagem de Walking Dead, cara? Isso, RG! Tá na porta do asilo aí, ô Bernardo? Eu não sei o que é aqui, mas já tem mais aqui do que no meu último jogo. É que tem um posto do INSS. Walking Dead vai ser feito no Morumbi, velho. Você vai ver. A torcida do Santos é gigante, RG. Não é. O Araçá tá cheio mesmo. O cara de 2 metros de altura. Olha, ô Gauchinha, fica na sua aí. Vai trocar o soro aí, ó, que tá acabando. A nossa torcida não precisa ser gigante. O nosso time, sendo o que é, já tá bom demais. Tá isso aí, RG. Não. Show. Abraço rapidão, vai lá, rapidão. Abraço aí pra todo mundo que escuta. O Arley lá, meu camarada do trampo, que todo dia a gente escuta o programa. Eu gravo o programa agora à noite e nós escuta durante o dia lá. Boa. O cara é tipo uma repetidora nossa, parabéns, gostei da atitude. Seu nome? Mike. Mike, é time? Dodô? Oi. Sobe o hino. Que hino, irmão? Tem o hino agora. Campeão do século. Time? Campeão do século é Verdão. Já Sociedade Esportiva Palmeiras. Fala o campeão do século, já tinha dúvida, não tenha dúvida nenhuma aí. Dodô é o seguinte. O nome do nosso lateral aí, Mike. Resolveu dar preferência pra dois santistas que estavam aqui. Ah, por quê? Não é aleatório, não tem preferência no link. Pra acordar o velho. A maioria aqui, você confirma com o Tetinho aqui. A maioria é palmeirense que tá aqui. Só tem Verdão aí, só dá o Verdão. Não, peraí, vamos ser justo. É nóis. Torcedor do Palmeiras, grita eu. Aê! É o maior. Torcedor do São Paulo, grita eu. Torcedor do Santos, grita eu. Torcedor do Corinthians, grita eu. Ó, mais Palmeiras. Tem mais Palmeiras. Vai lá, ó, Vilela, não tem? Palmeiras, mais Palmeiras. Tem mais São Paulo, tem mais São Paulino. mais Palmeiras. Eu acho que é mais Palmeiras. São Paulo, a voz é mais fina, parecia com a gente, mas. A voz da tua mãe. Ó, juiz, juiz. Você quer mandar abraço pra alguém? Chupa, mano. Ah, ele trocou um abraço pro Chupa, mano. Nossa, é um tonto, né, velho? Seu nome? Renato. Time? Santos. Oh, nossa! É o recorde, Brasil! Temos um recorde! Família, família. É isso aí. Mano, eu tô com medo, eu não sei se as pessoas... Ó, juro pra você, eu não sei se as pessoas estão aqui ou se é uma convenção espírita. Eu tô com medo. RG, olha o tetinho. Tô tentando em você. E aí, tetra da liberdade? Olha teu amigo aí, RG. Olha o mulher amigo. É nóis, RG. Cuidado que eles vão arrancar teu sutiã aí, hein, tetinha. Nossa. Esperto, velho. E aí, o tetra tá na mão? Tá na mão sim, não é RG? Ah, se Deus quiser. Primeiro, é primeiro brasileiro até o tetra da Liberta, é nóis. É, vamos fazer o que o Palmeiras não fez, ganhar desse time aí. É, vamos cuidado, vingar, nós vamos vingar o co-irmão. Cuidado, hein? Vamos vingar os porcos. Boa. Quer ver, ó, seu nome? Chico. Onde você tava ontem, Chico? Tava lá socorrendo tetinha lá no, na bicharada lá. Ah, no Joque, tá no inferno. Então, beleza, bicharada. Já falou ontem, obrigado. O cara foi seu no nome? Joque, Rogério. Tá. Time. Tricolor, é nóis, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos sair dessa. Vamos ver. O time grande não cai, mano. Não cai. Isso mesmo. Não cai. O Prato assinou lá, velho, acredito. Combina com o Avaí e Chapecoense. Ah, cala a boca aí, velho. Não tem que combinar com ninguém, não. Tem que combinar, a gente vai ganhar com nossas próprias pernas. Como não? Se liga aí, ó. Time gigante não acontece isso. Ô, Dodô. Fala aí, meu. Manda um salve aí pro meu filho aí, Dudu, 7 anos. Opa, Dudu. Dudu vai estourar, hein? Dudu. É mesmo? É bom jogador o cara, é? Bom jogador, joga na BB. E onde que tá? Você colocou ele pra jogar já em algum lugar aí, ó? Na BB, Associação Atlética Banco do Brasil, aqui na Estrada da Psirica. Moleque é bom mesmo, hein? Fala sério. Moleque é bom, hein? Moleque é bom. Você é pai, sim, vamos lá. É bom mesmo? Ah, eu acho que é, né? Pai, você sabe como é que é, né? É, isso que é o problema, né? O pai do Lucão também achava que era bom, levou pra jogar. Não, ó. Tá com calma também, né, brother? Eu conheço o Lucão, ó. Deixa eu falar uma coisa. Eu conheço o Lucão. E aí? Desde quando nasceu. Sim, ele jogava bem, cara. Ele parou de jogar bem quando começou a andar, velho. Aí eu não conseguia fazer errou, né? Aí não dá mais, né? Se eu for. Os caras não valem nada, né? Véi, vocês não valem nada, vocês não vão pro céu. Não valem nada. Seu nome? Marcos. Time. Grêmio. É nóis, Vieira. Chupa. Isso é milagre. Olha aqui, ó. Teta, isso é milagre. Aí, ó. Nossa. Que isso? Que isso, gremista? A torcida aqui, ó. Eu só posso falar uma coisa, velho. Redundância. Tem uma coisa a falar pra vocês, ó. Saiu do eixo Rio-São Paulo e ainda tira Santos, Botafogo, Fluminense. É a maior torcida desse país aqui, velho. Não, tira quem? Verdade, tira Santos, verdade, Botafogo, Vieira. Fluminense. Não, é. Time Corinthians da Penha. É os Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, amigão. Depois é Grêmio. É nóis, velho. Ô, Vieira. Oi. A hora que você falou, o microfone deu uma cortada, mas eu vou transmitir. O Marcos falou, abafou, amiga. Isso. Eu vou falar o que vai abafar. Eu vou abafar também. Eu vou lá no Pico do Jaraguá hoje. Olha aí. Tetinha. Mais um aí, Tetinha. Você, nome? Ricardo. Time, Ricardo? São Paulo. Tricolor. E aí, Ricardo? E aí, cai, não cai? Fica, não fica? Rapaz, eu acredito que não cai, né? Mas do jeito que tá, tem que melhorar esse futebol aí, viu? Que esses goleiros aí que a gente tem, tá difícil, viu? Deixa eu pegar rapidamente, velho. Deixa eu pegar aqui, é muito rápido, Sombra. Só que é muito difícil acontecer, quer ver? Seu nome? É Carla! É uma mulher! Cuidado, hein? Time que você torce? O Verdão, lógico! Ah, mas só tem Verdão! Só Verdão! Ah, então é trans. Só Verdão! Trans. Não, mas é São Paulina, Mota! Não é São Paulina! Não é São Paulina! Ela tava sem fone, ela não ouviu. Você gritou chupa a mano falou: não, tenho nojo! Ah, seu otário! Ah, sua puta! Trouxa! Aí, trouxa! Vai, eu sou a balofa! Ô, juiz! Vai fazer uma drenagem nesse seu calcanhar gordo aí, ó. Não dá pra saber o que é tornozelo, o que é joelho nessa sua perna inchada aí, ó. Ah, vai te catar, ô, baleia. Ah, baleia é o juiz. Baleia? Tetinha. Bobadinho. Tetinha. Sou mesmo. Fala, e com orgulho. Olha, a Carla foi a última ouvinte a participar aí na boca do estádio, tá certo? Certo. Queria agradecer a todos que participaram, que estiveram presentes, estão ainda presentes aí ao lado do McDonald's na estrada de Itapecerica. Muito bacana. E a Carla, como é a primeira mulher a participar aí da Boca do Estádio, vai ser estranha no Ninho! Boa! Boa! Boa! Caramba! Boa, ela tá arrancando a roupa pra comemorar! Ela arranca não, falou! Tira foto, tira foto! Tira não, é melhor não ver. Olha, fala com o Sombra. Vai pegar, rápido, né, Tetinha? É sério isso, Sombra? É sério, é sério. Meu Deus do céu! Ela tá tremendo. Nossa, pô. Essa foi a última vez que eu vi uma mulher tremendo nos últimos 13 anos. Sou casado esse tempo. Mas, ô Carla. Ó, um beijo pra você. Deixa os seus dados aí com o Veloso. Pode deixar. Aí a gente vai ligar pra você pra agendar pra você ser estranha no Ninho aí. Tá bom. Aí vamos botar, Carla, você aí no gel radiofônico, você e o Mano, tá bom? Carla, manda nudes, cara. Deixa eu só perguntar então antes de eu encerrar o link, ô Carlos. O Sombra mandou. Você tem dado? Melhor não. Dados. Olha. Ô, pra ser nossa. Oi, desculpa pelo trocadilho. Foi irresistível. Eu tinha que perguntar. Tava no clima. Ô, cara, você tem Instagram, não? O pior é que se ele ouvir uns negócios desses, daqui a pouco ele já tá ligando aqui. Boa, valeu. Não, mas cara, Carla, é brincadeira, viu? Brincadeira, dei, Carla. A gente tá eu brincando. Eu te espanquei aí, mas foi brincadeira. No final a gente fala que é brincadeira pra passar um pano. Ó, Carla, a produção quer saber qual que é seu Instagram, Carla. A produção tá procurando seu Instagram. Carla.Almeida92. Carla.Almeida92 é o peso dela. Carla! Um beijo, um abraço pra todos que participaram aí. Valeu, tá Tetinha! Quase, viu? Pior que tá quase. Opa! Não tem problema, o que importa é a ideia. Valeu! Valeu, Sombra! Pessoal! Valeu! Valeu, Sombra! Valeu, galera! Valeu! Valeu, cacete! Mais uma vez na boca do estádio, sensacional! É isso aí! E aí, tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda, ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então, que tal indicar a empresa que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo! Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais! Você pode ganhar até R$1.000 em corridas, é isso mesmo! Até R$1.000 em corridas! Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo, com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Vai lá, indica a sua empresa. Imaginou, meu, se a sua empresa vira parceira aí da 99 Corp, você pode ganhar até R$1.000 em corridas com a 99. Legal demais, vai lá, corp.99taxis.com/estádio97. O Estádio 97, que também tem oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Então você não pode perder essa oportunidade. Só neste mês, Nissan Kicks e Nissan Versa com câmbio automático CVT e parcelas que cabem no seu bolso. Então venha conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado e agora fabricado no Brasil. Câmera de ré, painel multifuncional, novas cores e muito mais. E olha, a partir de R$ 85.600 com taxa zero e em 24 vezes. Mas se você prefere um sedã, o Nissan Versa 2018 é a sua melhor opção. Ele tem o melhor espaço interno e custo de manutenção da categoria, câmbio X-Tronic, CVT e muito mais. E você ainda pode garantir o seu por pequenas parcelas de R$ 429. Então já sabe, né? Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, é Nissan. Bom demais! Hoje aqui, nosso convidado Rogério Vilela. Tá curtindo aí, Rogério? Opa, demais, beleza, cara. Correndo demais aqui. Pode ver que... Quando você tem show? Eu queria até divulgar um projeto com o Tetinho, inclusive, que eu estou com ele. Que é o Sindicato da Comédia. Que é toda sexta-feira, no Paris 6, um novo, que chama Burlesque, aqui na Augusta. Casa sensacional. Ele falou que vai estrear. Vai estar o Marcelo Marron, Maurício Meirelles, Murilo Couto. Fera, velho. Aí tem eu e o Tetinha pra quebrar também. Fera. Mas o Tetinha é o cara que fica na bilheteria, né? É, ele fica na bilheteria e conta umas piadas lá. Então é toda sexta-feira no Burlesque, né? Paris 6 na Augusta. Sindicato da Comédia, à meia-noite, quer dizer, 11h59, toda sexta-feira. Vai lá que toda a casa sexta, é demais. Então, olha, toda sexta, sexta aí, toda ó. Sexta, elenco rotativo, mas é só fera, só fera. Essa sexta-noite o Rogério Vilela vai estar com o Sindicato da Comédia, vai estar com o Marcelo Marrom, que é maravilhoso. O Marrom já teve aqui, a gente Bernardo Veloso, né? O Marrom já teve aqui. Muito bom. Quem mais vai estar lá? O Maurício Meirelles. Maurício Meirelles já teve aqui também. É o time da pesada, é, né? Só fera, velho. Ô, louco, meu! Ô, louco, bicho! Ó, vamos trazer agora três ouvintes sem parar? Boa. Vamos! Tem muita gente bora. Que quer conversar ainda, manda, né? Vamos. Três ouvintes sem parar no oferecimento do Sem Parar. Um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar sua vida no seu tempo. Mas, ó, vou fazer diferente. É. Direito a fazer uma pergunta. Beleza? Pai uma bola. Pergunta, pai bola. Pra fazer um tá. Sem parar, pá, pá, pá. Tá, dinâmico. Tocou, recebeu, tocou, é recebeu. É dinâmico parar. Como é o sem parar. É isso aí. Exato. É o tá? Sem parar. Sem parar é assim? Vamos? Boa. Bora. Então vamos. Essa música. Essa música é demais. Aí é. Eu vou dizer pra você que eu ouso dizer que é a melhor. Muito boa. É melhor. Presta atenção, Vilela. Você vai gostar, Vilela. Beatles, Beatles. Ó, assim, ouso. Ó, ouso dizer, ó. Sampaio Correia, Paysandu e Guarani. Todo mundo com a mãozinha, pô. Vai. São Paulo vai jogar. Liga o Jerry B. Mais. Luverdense, Criciúma, Paraná e Havaí. São Paulo vai jogar. Série B! Everybody! A cara do trouxa do Marcão. Série B! Série B! Série B! Boa! Jogar! Série B! Gênio! Não é gênio? Genial! Genial! Agora entendeu? É Vinícius Binotti que tá lá no Laó, né? Binotti. Alô! Alô! Quem fala? Daniel! Fala, Daniel, consegui, tudo bom? Consegui, caralho! Seu louco! Seu louco! Ah, não pode falar! Baralho! Não, é baralho, baralho sim, baralho pode, pode. Baralho pode. Não pode falar caralho, baralho pode. Não, que pênis, só tô explicando pra ele que não pode. Não pode falar. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Daniel. Oi. Daniel do quê? Daniel Franco Cardoso. Franco Cardoso, quantos anos você tem? 30, fiz sábado. RG 3.0, fez sábado, hein? Sábado. Agora é recente. Tá fresco, RG. Recente agora, 3.0 recente. Falar em fresco, essa idade do Vieira, a gente pode considerar ele um franco ainda. Vai! Né? Sensacional! Zero, chupa, tá velho. Ruim hoje, hein? Ficou sério? A porcaria mesmo. Você pegou mesmo, médio pra você passar, hein, RG? Olha, RG, hoje você não vai passar, hein? Daniel, e qual que é o bairro? Acertando os amiguinhos. RG vem pra ser bem. Vila Carrão. Vila Carrão. Daniel, você tem direito a fazer uma pergunta pra quem você quiser. Primeiro, que time você torce? Tricolor Paulista. Ah, vamos, São Paulo. Sua pergunta. Mais um chorão. Vai bola. Vai. Pra quem? Cara, minha pergunta é o seguinte. Felipe Melo tá aí no Palmeiras largado. E o São Paulo precisa de um volante com o perfil dele. Porque do jeito que tá, o time tá, o meio de campo tá uma draga, um lixo. E eu acho que se desse como, acho que ele agregaria no time. Essa é a minha pergunta, queria saber o que vocês acham dele. Eu queria saber do Sombra, do Marcão e do Montinho. Isso, tá. Pra e mim... se você falar da Naba aí, Dodô? Fala da Naba, mas quem tem que falar aí, Dodô? Mas peraí, você não é São Paulino? Quanto foi o último jogo nosso contra vocês? Foi agora. Bom, mas... Fala da Naba, trouxa. Mané, vai, o manezão. Vai cair com seu time, o trouxa. Eu acho que isso não daria certo no São Paulo, porque é o seguinte, não quer dizer nada isso, porque o Lugano tá lá, o cara tem o espírito e tal. Eu acho que pra nós não serviria o Felipe Melo. E é mais, é mais uma confusão, você tá louco, a gente não pode, pelo amor de Deus. Mostra não. Vai, Marcão. Eu também acho que o jogador chegar nessa altura do campeonato, aí eu acho que também não vai acrescentar em nada, cara. Ainda mais o Felipe Melo parado aí há um tempo já. Não sei, eu também não quis. Sombra. A liderança dele poderia fazer a diferença. Mas chega agora, né, Daniel? Não colocando a questão emocional da história... Eu acho que o São Paulo não tem ninguém que faça a função de primeiro volante como o Felipe Melo pode fazer. É, porque o volante do São Paulo hoje, os que tem, eles vão É. E fica, não volta. Só que lógico. Tem um cara que fica estacionado lá no meio lá. Só que isso nós estamos falando. Um cão de caça. É, mas só que estamos falando uma condição de chegar e falar, ah, tá, pega aqui e joga ali. É. Ninguém vai pagar esse 1 milhão que ele ganha lá no Pede Palmeiras. Sua amiguinha decidir. Não tem como isso, você entendeu? O problema então... do São Paulo é esse. Não paga 1 milhão pro cara que poderia agregar e pega aí um monte de porcaria argentina aí e não joga nada. Estou falando taticamente. Taticamente e tecnicamente. Então, tá na minha opinião só. Então tá bom, velho. Obrigado aí. Quer mandar abraço? Quero mandar pro meu pai, que com certeza deve estar ouvindo. Tá bom. É, Ronaldo, abraço, pai. Ronaldo. Valeu, tá cara. Abraço. Falou. Valeu. Abraço, vamos lá. Pai. Segundo ouvinte do momento, sem parar. Sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Corinthians sempre viveu de favores. Sim. Ganhou um mundial sem Libertadores. Sim. Ah. Corintiano é tudo analfabeto. É. E o Corinthians viveu 100 anos sem um tela. Mas até que conseguiu um estádio decente. Pena que foi com o dinheiro da gente. Corintiano diz que tem uma história feliz, mas só ganha jogo com a ajuda do juiz. Mas é sensacional. Que verso maravilhoso. Sensacional. Alô. Alô. Quem fala? Alô. É o Henrique, meus amigos. Oi, Henrique. Tudo bom, Henrique? Do que é o nome completo? Henrique Eduardo Souza. Como? Henrique Eduardo Souza. Eduardo Souza. E quantos anos você tem? Eu tenho 35, cara. RG número 2, 3.5 na quinta-feira à noite. É, a vida é assim. A vida é composta de Henrique, de Henrique pobre. É... Sensacional! Sim, sim. Não vai passar. Repetir hoje. Ah, 10, nota 10. Assim, olha lá, nota 10. O ouvinte tá dando 10. Não, não, mas o dia que ele for contratado com o jurado aqui. Deitou, hein? Aí vai valer. Agora você vai ficar puxando o saco do puxador também. Ô, é o trocador. Ô, velho, e o bairro? Bairro, eu moro em Osasco, cara. Osasco, Osasco City. Osasco é uma cidade, né? Mundo de Osasco. Eu tenho um amigo que veio aqui recentemente, ele falou Osasco, tem duas Osasco, uma dentro da outra, né? Qual que é o teu time? Time? Nossa. Ah, cara, Alvinegro praiano, só vem na ideia. Você tem direito a fazer uma pergunta. Faça. Cara, domingão, que vem, sem ser esse outro, né? Pegar um time destroçado do mano aí, depois de duas derrotas. Aonde, filhão? Destroçado. 10 pontos na frente. Destroçado esse catado que você torce aí. Dessa vez chegou a nossa vez, vamos ganhar. Vai ganhar? Aonde? Vamos ganhar, vamos chegar, vamos ficar 9 pontos agora. E instalar o caos lá no Parque São Jorge, né? Deus te ouça. Se perder, mais uma... Agora, ó, eu tinha falado isso pro Domênico aí a respeito do Palmeiras aí, inclusive cantei a bola, acertei tudo com relação ao ano do Palmeiras, vou falar de novo. Caraca. O Santos, ele vai querer colocar a equipe titular para jogar contra o Corinthians, vai levar fumo, vai pressionado pro primeiro jogo da Libertadores em Guayaquil contra o Barcelona, leva fumo lá e na Vila não consegue reverter. Mano, e aí larga a mão do Campeonato Brasileiro, porque vocês estão tão distantes do título e na Libertadores vocês serão eliminados. Eu vou anota ficar aí. Quinta-feira inteira te ligando, velho. No aguardo. Estou no aguardo. Mano, tem que jogar. Estou no aguardo. Tá vingativo, hein? Vamos empatar. Vamos trazer um pontinho, trazer empate de lá. Mano, tem que jogar, velho. Esse negócio de ficar descansando não dá certo. Você viu o Corinthians aí? O RG, se esse jogo do Corinthians e Santos ele fosse daqui uma semana, eu acho que o Santos deveria entrar com o time titular, eu concordo contigo. Agora, Corinthians e Santos eles vão jogar daqui a 2 semanas. E depois de 3 dias, o Santos ele vai enfrentar uma viagem. Se fosse pegar, por exemplo, o Barcelona de Guayaquil na Vila, no primeiro jogo, eu acho que seria viável. Tanto é que o Corinthians ele vai pegar o Racing também no mesmo dia que o Santos vai enfrentar o Barcelona, o Corinthians enfrenta o Racing. Então, já descansaram bastante, mano. Mas o jogo é Itaquera, RG, não tem viagem. É, agora, mas a partir do momento que tem a viagem, não tô. Eu quero pegar o Santos ali com o time completo pra passar o carro. Abraço, amigo. Henrique. Obrigado, meu velho. Obrigado, abraço. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Capricha, RG. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Sou gauchinho fogoso. Essa é a melhor, velho. Essa gauchinha que é paçoca. Vieira que é mandioca. Vieira que é mandioca. Vieira que é mandioca. Sensacional. Vou trazer a mandioca. Interpretação do alô. O Vieira. Boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. Andréia Dodô. Oi, Andréia, tudo bom? Tudo bem. Bom, Andréia do quê? Andréia Mellison. Neversen. Agora o bar se enrolou. Neversen. Neverland. Fala em letra de forma, não entendi. Tá. Neverland. Soletra, navio, soletra. Escola, já tem laranja, a. Laranja, escola, sapo. Palmeirense, escola, Verdão. Ela é Verdão. É. Não é isso? Que azar. Tá aí, e a... Que azar, o que, ô? Fica quieto aí, ô, subindo na Brigadeiro. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Tem. Aliás, não, você tem direito a fazer uma pergunta? É, ou de repente quer fazer um questionamento, ou de repente voz bonita, tem um comentário a ser feito. A voz é sensual. Voz é sensual. E aí? Perguntar pra você, né, Dodô? Pergunta. Vamos subir? Vamos derrubar quem tá lá na Brigadeiro? Já tá subindo. Tá subindo aí. Tá subindo. E agora é a hora. Agora é a hora de ver quem é quem. Tá subindo? Mas a voz tá subindo aqui também. Tá subindo, velho. Já tá subindo. Verdão sempre sobe. Ah, é. É muito legal participar do programa, mas assim, ô, gente, o ser humano tá se tornando uma coisa muito complicada, né? Outro dia eu tava ouvindo um palmeirense falar aí, o cara descendo a lenha no Fernando Prass. É verdade. Eu não consegui participar naquele dia, mas tinha que dizer pra esse cara que não é porque o Prass de repente falhou um dos jogos que ele perdeu a história dele do Palmeiras, né? Exatamente. Eu esses dias encontrei de novo o meu grande ídolo, Evair, o Matador. Sim. E aí quem viu o Palmeiras jogar naquela época, 93, 94, hoje virar e falar que o Fernando Prass, porque teve um jogo ruim. É. Não pode mais vestir a camisa do Palmeiras, tem que aprender a gostar de futebol, né? Verdade. Você falou uma coisa importante. O Evair, quando ele chegou, né? Foi em 91 ou 92 que ele chegou no Palmeiras? Teve aquela treta com o Nelsinho, né? Exatamente. Quase foi mandando embora. A torcida também já estava meio assim, rasabeada com o Evair. Com o Evair! Depois ele deitou em 93, socou, 94. Né? Aí, bicho, a torcida pegou um amor pelo cara. Então, assim, a torcida é muito levada a quarta é domingo, né? Passional. Quarta domingo. Cada... É. Então, esquece. Muito. Lembra do Cássio? O pessoal já tava, né, xingando o Cássio. O Mano falou. Mano falou, pode vender. Nunca falei, mas no ano passado eu falei que o Walter merecia ser titular. E o Cássio tava mal. Falou fato, mesmo, mas eu nunca falou. Xinguei. Eu nunca xinguei o Cássio, não. O Cássio é muito ruim, até o que estão fazendo com o Rogério Ceni aí no São Paulo. Péssimos. Até quando eu tive o ano passado aí participando como estreia no Ninho, em outubro, né? A gente tava discutindo se o Rogério ia ou não virar técnico, o que ia acontecer e tal. Até minha opinião na época que não era momento. E realmente, assim, hoje eu vi os caras falando mal do Rogério, meu, é feio. É feio. Ué, mas não pode criticar o cara porque ele foi um técnico ruim? Não. Eu acho que criticar é uma coisa, mas falar que o cara não pode passar na porta do Morumbi. Teve um ouvinte que falou. Vai ver que ele tá com ponto estourado na carteira, não pode passar. Teve ouvinte que fala assim do mito. É, mas não precisa ir muito longe. O Sport estava em sexto lugar no brasileiro e todo mundo abraçou de novo o Luxemburgo. É. Cadê a mídia que abraçou o Luxemburgo? Ninguém fala mais do Luxemburgo. O Sport tá em que posição? Ué, mas você tá vendo que o Luxemburgo ganha o título brasileiro? As pessoas esquecem muito rápido, né? Não é que ganha, futebol, mano. Né, gente? A gente não tá falando só de futebol. Memória é curta. É, que tem que continuar abraçando como eles estavam abraçando quando tava em sexto. Mas estão falando de torcedor ou da mídia? Não. Da mídia. Mas a mídia é um problema da mídia. Não, mas é diferente. O Luxemburgo, ele não pode fazer mais com esse time do Sport do que ele tá fazendo. Não dá pra exigir do Luxemburgo que ele ganhe o título brasileiro. Dizendo que ele foi abandonado, mano, é só isso. Mas não sei o que ele tem que fazer mais. Antes do merchan, quero mandar um beijo pro povo aqui da firma, do escritório onde eu trabalho. William, meu amigo palmeirense, o Nogueira corintiano, Onísio também corintiano. Sempre que eu participo, o pessoal depois me acha no elevador para falar que deu eco lá embaixo no pessoal do suporte. Boa. Um beijo para todo mundo. Para os meus sobrinhos, né? Henrique, Guilherme, Gabriela, Raquel. Meu marido, né? Irã. Tá bom. Ô, RG, você é meu vizinho. Manda meu tapa na camurça aí, vai. Olha! Hoje tá bom pra você ir com o Irã, entendeu? Ah, mas aí é que tá. Leva o Irã, vai Irã. Se vocês irão juntos... vai lá. Mas não vai dar uma de Iraque, hein? Não vai dar uma de Iraque. Acho que você caiu hoje, RG. Essa guerra de divisa a gente entende bem. Tá bom. Então tá bom. Beijo. Valeu. Vou de 99 Corp. Ganhou um kit da 99. Boa. Eu também um par de vouchers pra você ir com o Irã, tá bom? Um beijo, gente. Valeu. Nós sempre. Esse foi o momento sem parar. Pessoal, bacana demais. Quero contar uma novidade legal pra vocês. Agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. E nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim, o Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Tem aqui uma cornetada, tem algumas. Fala galera do Estádio 97, aqui é o Bruno da ZL. É o Rogério Vilela tá aí, né? E eu gostava muito do Mundo Canibal. E o personagem que eu gostava muito era o seu Donizildo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Donizildo, ele é igualzinho o Domênico. Eu lembro do Donizildo quando eu vejo o Domênico na hora. Abraço, valeu galera. Não lembro. Mas você tá falando de pessoa. Eu não sei se a voz quer. Ah, é? Quer. Como é que é? Como é que é o seu Donizildo? Não, não era eu que fazia a voz. Não. Mas visual mas era não parecido? É. Não, visual não. Um velho só com dente, só. Com... Ah, velho com dente, porra. Porra. Acho que ele tá falando porque ele era mal-humorado, só isso. Eu sou mal-humorado? Não sei, não sei. Você acha? Ah, não. Você reconhece. Ele fala, o quê? O quê? É rabugento. Mais uma cornetada. Mas eu não sou rabugento, não, ô. É. Oi, galera do estádio, aqui é o Roberto Santista da Freguesia. Quer deixar um recadinho aí pro mano? É o Pelé, velho. Não adianta você querer ficar implorando pra jogar com o time reserva, não, filhão. Porque vai com o titular e vai dar na cara dos galinhos. Aonde? Vou dar na vocês cara. Aonde, Caissara? É o verdadeiro cavalo paraguaio, vocês. Abraço, vai ser galera. Pena pra todo lado. Nossa, véio. O cara deitou agora. Não, deitou nada, Domênico Gato. Eu quero ver esse covarde. Olha. Olha. Esse vendedor de Siri aí. Esse vendedor de Siri na beira da Anchieta. Ligar aqui depois do clássico. Quero ver ele ligar aqui depois do clássico na segunda-feira. Eu quero ver. Mais uma cornetada. Fala, Rogério Vilela, tudo bom? Opa. Uma pergunta. É mais fácil um bom e talentoso cara que faz stand-up transformar um texto nota 7 em um grande show? Ou é mais fácil um texto nota 10... na mão de um cara que faz stand-up mais ou menos fazer um grande show? O que, que é mais... O que faz mais diferença? Olha a pergunta. Olha aí, bicho. O cara faz o show ou o texto que ele cria? Boa pergunta, hein? Acho que é mais fácil um cara que já é mais experiente pegar um texto nota 7 e transformar em 10. É. Porque você já tem a respiração certa. É muito matemático, né, a piada. Você tem que entregar ela certinha. Então, às vezes você tem um texto muito bom e o cara no palco não consegue fazer o pessoal rir. Então é mais fácil, quando você tem uma experiência, pegar um texto mais ou menos e... Às vezes você tem uma história que nem é muito boa. Você chega no palco e por causa do seu jeito de contar... Ou gestual, consegue... né? É, o gestual do cara, às vezes... O carisma... Você chegou já a se filmar para depois assistir? Sim, direto. Filmar nem tanto, é mais o áudio que a gente pega. Porque, é? É, porque toda piada, o pessoal não sabe isso. O stand-up é tentativa e erro. Escrevi a piada hoje, vou lá no palco, hoje vou fazer o show, por exemplo, na Zona Leste. Lá. Vou lá, vou testar umas piadas novas. Como é que você testa, Rogério? Então, no meio de umas... Joga uma piada garantida, coloco as garantidas, coloco no meio as novas. Se for bem, e beleza. Aí eu tô gravando o áudio. Depois chego em casa e escuto, ó, aqui... Pessoal no Rio. Aqui Rio, então já, ok. Onde no Rio, você reescreve e conta de outra forma. Então tem piada que não funciona uma vez, não funciona duas, na terceira funciona. Agora, se ela não funciona direto, vai embora. Bicho. Mas é que tem muito humorista de stand-up que a piada é boa, mas a expressão corporal, cara e tudo, às vezes ajuda a impulsionar. O Jim Carrey era comediante stand-up. Bom, né? E ele tem a piada dele era 80% era visual. O Oscar Filho é um cara que tem muito... Teve aqui hoje. É, o Oscar Filho teve aqui hoje. Ele é muito visual. É muito visual. Pode ver, ele tá no Gazeta aqui sempre, vai ver um show dele. A piada dele cresce muito por causa da expressão corporal dele. Então, assim, é um talento do cara, mas não é necessário pro stand-up. Stand-up é um banquinho, um foco de luz e um microfone. Se você chegar lá e falar, pô, tem o Danilo, o Gentili, o Rafinha, eles não têm quase expressão nenhuma. É basicamente microfone. É texto. Então, assim, o seu texto, se ele funciona sem expressão corporal, já é demais. Se você ainda tem isso pra acrescentar, aí você tem mais possibilidades de fazer outro tipo de piada. O look é expressão, não. Né? É, bastante, o look é, né? Muito expressão. Muito expressão. É que o look é mais personagem também. Tem gente que faz vozes, entendeu? Que imita gente. Então, tem gente que toca violão, então tem piada com música. Então, tem várias coisas que você pode acrescentar. Você imita, Rogério? Putz, imito mal. Não, eu imito o meu tio. o Adenor. Oi, tudo bem com você? Mas aí ninguém escolhe, não conhece, ninguém conhece. Eu imito mal, até o Silvio Santos imito mal. Eu imito misturado com o Faustão. Ô, louco, bicho! Bah, oi! Eu não sei. Não sei imitar, não sei. Nossa, um talento absurdo de quem sabe. Gente, vamos dar parabéns aí ao nosso convidado. Boa, Rogério! Aê, brigadão, gente! Obrigado mesmo. Legal pra caramba. Adorei estar aqui. Show, Rogério. Legal, sempre portas abertas. Voltarei então, hein? Tá bom? Boa. Tá bom. Boa. Quando que é o show, Rogério? Vai, fala aí de novo. Então tem o projeto do Burlesque, que é no Paris 6, que é toda sexta-feira, é a 11h59. Paris 6, Burlesque da Rua Augusta, não é o restaurante, é um projeto novo. Toda sexta-feira, elenco rotativo, Maurício Meirelles, Marcelo Marrom, eu, Tetinha, mó galera. E eu especificamente vou fazer amanhã no Rondo Hall, 11h59, mas depois vou estar no Burlesque, tá bom? Conto que vocês vão viver sucesso, lá, hein? Viu? Vão viver. Sucesso. Boa, você é um cara do bem. Obrigado. Valeu, boa. Nosso convidado hoje foi o Rogério Vilela, grande comediante, ator, desenhista, também um dos criadores do Mundo Canibal. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então tem uma dica pra você: passe no banco 24 horas que tem no seu caminho e que você não paga nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá pra comprar, dá pra sacar, fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. Lembre-se, o Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada mais pra usar, você agiliza a sua vida e sobra mais tempo pra fazer o que mais gosta. Vai lá, aproveite e use o Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você. Sobra, oi. Mandar um beijo aqui, faz aniversário a Soraya hoje. Grande Sossô! Parabéns, Sossô! Aniversário hoje, parabéns, São Paulina, Sossô. Nas mais roxas que eu vim toda a minha vida. Sofrendo. E tá pensando em já ir mudar de time pra vir pro Palmeiras. Não, Sossô, pensa bem. Você sabe que isso é tricolor. Você sabe, né? Ela falou pra mim hoje. Sossô. Ela falou pra mim hoje. É, um beijo pra ela e faz aniversário hoje. Aí. Boa, Sossô! Parabéns, Soraya. Parabéns. Se ela ouve isso, ela fica louca. Fica. Fica louca. Parabéns, Sossô. Ela tá escutando. Ela tá escutando. As filhas torcem pra ela. Já achei. Quem? As suas. Tudo Palmeiras. A minha casa sua esposa. Conversa. Palmeiras? Você tá louco? Não tem medo. Você tá de brincadeira? É ameaçada. É, não tem. Não tem conversa, não. Com uma arma na cabeça. Qualquer um torce pro Palmeiras. Não muito precisa. Bem. A RG, quem gomou na estádio 97 Vista Aérea? Ele, Alexandre Bacone. Aê, Bacone! Beleza! Aê, Bacone. 3 dias úteis pra retirar o seu boné, estádio 97 Vista Aérea. E a camiseta Energia 97 Tente Beach? Daniel Franco Cardoso. Agradecendo o apoio da TenteBeach.com.br. O estádio 97 volta amanhã no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. E McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, mano Bibi. Tchau, mano Cover. Tchau, Bibi. Tchau, velho Dorminhoco. Tchau, Vieira. Tchau, tchau. Valeu. Lunch Break. Mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Go. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break. A energia que te move na hora do almoço. Energia 97. O funk, o soul, as batidas, a paixão. Live Music Rocks apresenta Bruno Mars na 24 Karat Magic World Tour. Devido ao grande sucesso, show extra no dia 23 de novembro, no estádio do Morumbi. Show de abertura, TNC. Clientes Banco do Brasil com cartão Eurocard têm benefícios exclusivos. Vendas em livepass.com.br. Patrocínio Banco do Brasil, cartão oficial Ourocar, adquirência oficial Cielo, fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Move Concerts. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Os prêmios que você quer, você ganha aqui. Energia 97. Beleza.

Energia 97. House Music. House Music. Night Sessions.